deixou a terapia intensiva na última terça-feira. No horário de Brasília, 6 horas. Repórter CBN. As principais notícias do dia a cada meia hora. Rádio CBN, ZYD 800, FM 90,5 MHz, São Paulo. Na internet, cbn.com.br, em nosso aplicativo e nas plataformas de podcasts. Esta próxima meia hora do Jornal da CBN tem oferecimento Bradesco Prime. Conecta você ao melhor do futuro. 6 horas. Jornal da CBN. Apresentação, Milton Jung e Cássia Godoy. Olá, muito bom dia a você. Este é o Jornal da CBN. Eu sou Milton Jung e ao nosso lado no estúdio da CBN está Cássia Godoy. Bom dia para você, Cássia. Bom dia, Milton. Bom dia aos ouvintes do Jornal da CBN. Vamos juntos acompanhar, a partir de agora, os destaques desta sexta-feira, 7 de maio de 2021. E vamos saber como amanheceu a favela do Jacarezinho, na zona norte do Rio de Janeiro. Palco ontem da ação policial mais letal da história da capital fluminense, com 25 mortos. As informações ao vivo são da repórter Juliana Duarte. Bom dia para você, Juliana. Bom dia, Milton Jung. O policiamento foi reforçado na comunidade do Jacarezinho, na zona norte do Rio, após a operação que deixou 25 mortos ontem. Durante a madrugada e até agora, não houve registro de tiros ou ocorrências na região. O trem e o metrô, que passam perto da comunidade, circulam sem problemas. A gente lembra que ontem esses transportes foram suspensos no trecho por algum tempo por causa do intenso tiroteio e dois passageiros que estavam dentro de uma composição do metrô ficaram feridos. A Polícia do Rio disse que agiu dentro da legalidade na operação, alega que foi preciso agir para combater uma estrutura típica de guerra. Segundo a polícia, as vítimas são 24 suspeitos e o policial civil André Farias. A operação teve autorização da justiça e foi coordenada pela Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente, que apura o aliciamento de menores para ações criminosas. Milton. As informações ao vivo do Rio de Janeiro foram de Juliana Duarte. E seguimos neste destaque aqui no Jornal da CBN. Cássia Godoy. O Ministério Público Estadual vai investigar a operação da Polícia Civil no Rio de Janeiro, essa que deixou 25 mortos. A Defensoria Pública e outras entidades também pedirão que o Supremo Tribunal Federal determine uma investigação para saber se a polícia descumpriu a decisão do STF, que restringe operações policiais nas favelas do Rio durante a pandemia. Segundo a polícia, 24 mortos são criminosos e um era policial que participava da operação. Na ação, que durou 9 horas, duas pessoas que estavam no metrô, que passa ao lado da comunidade, também foram baleadas. De acordo com a polícia, a operação teve como alvo uma organização criminosa que atua na comunidade e era responsável por homicídios, roubos, sequestros e o aliciamento de crianças para atuarem no tráfico. A polícia diz que houve grande resistência dos criminosos, mas moradores denunciaram que houve abuso policial e que alguns suspeitos foram executados. Tem uns meninos que estão empurrados na casa querendo se entregar e os policiais querem matar eles. Inclusive matou uns na nossa frente. A favela está toda perfurada, tem cano vazando em toda a favela. Tem sangue derramado em toda a favela. Hoje de manhã tinha corpos jogados na casa de moradores, nas ruas, em todos os lugares. A Defensoria Pública do Rio enviou representantes para o Jacarezinho e ouviu queixas dos moradores, que relataram momentos de pânico e chegaram a fazer um protesto. Na TV Globo, a coordenadora de Direitos Humanos da Defensoria Pública, Maria Júlia Miranda, relatou o que viu e ouviu na favela. O primeiro choque inicial foi a quantidade de sangue nos becos da favela. Era muita poça de sangue. Né? Ouvimos muitos relatos de violação de domicílios e mortes. Né? Muitos muros cravejados de bala. Essa família viu a execução, inclusive a menina de 8 anos. Tinha uma poça de sangue nesse quarto, a cama dessa criança lotada de sangue, inclusive a coberta que ela usa, né, estava lá nessa poça de sangue. Para a Comissão de Direitos Humanos da OAB, há indícios de execução sumária. A diretora da ONG Human Rights Watch, Maria Laura Canineu, defendeu uma investigação isenta sobre o episódio. E essa deve ser uma investigação minuciosa e absolutamente independente. Agora é o momento chave para o Ministério Público agir. É uma obrigação internacional do Brasil que as mortes decorrentes de ação policial sejam investigadas por órgão independente e diferente da força policial envolvida no incidente. Como eu disse, nesse caso, a Polícia Civil. A diretora executiva da Anistia Internacional no Brasil, Jurema Werneck, também condenou a operação e o sistema de segurança pública no Rio. Há suspeitas de execuções extrajudiciais, as pessoas foram mortas sem chance de defesa, já dominadas. Isso não é uma política de segurança pública. Produzir essas incursões violentamente armadas e provocar tantas mortes não é segurança pública. Muito pelo contrário, segurança protege a vida de quem quer que seja. De quem quer que seja, seja pessoas acusadas, e acusadas não são comprovadamente criminosas, mas acusadas de cometerem um crime, seja das outras pessoas todas. Isso não é segurança pública. Em nota, o governador do Rio, Cláudio Castro, lamentou as 25 mortes no Jacarezinho e alegou que a ação foi pautada e orientada por um longo e detalhado trabalho de inteligência e investigação, que demorou 10 meses para ser concluído. O delegado Felipe Cury disse que os 24 mortos eram criminosos e não apenas suspeitos. Os 24 mortos, 24 criminosos mortos, diga-se de passagem, porque... não tem nenhum suspeito aqui, né? A gente tem criminoso, bandido, traficante e homicida, porque eles tentaram matar os policiais. O subsecretário operacional da Polícia Civil, Rodrigo Oliveira, justificou a ação no Jacarezinho e criticou a decisão do Supremo Tribunal Federal, que restringe operações policiais nas favelas do Rio durante a pandemia. De um tempo para cá, por força de algumas decisões e de algum ativismo judicial, que se vê hoje muito latente na discussão social, a gente foi de alguma forma impedido ou minimamente dificultada a atuação da polícia em algumas localidades. O resultado disso nada mais é do que o fortalecimento do tráfico. Quanto menos você combate, quanto menos você se faz presente, o tráfico vai, obviamente, ganhando cada vez mais poder. Depois da operação no Jacarezinho, o ministro do Supremo Edson Fachin marcou para o dia 21 o julgamento de uma ação do PSB que pede um plano de redução da letalidade policial no Rio de Janeiro. 6:08 agora. O depoimento do presidente da Anvisa na CPI da Covid-19 foi adiado para terça-feira. Antônio Barra Torres deveria ter falado ontem, mas o dia todo foi ocupado pelo depoimento do ministro da Saúde, Marcelo Queiroga. Durante quase 8 horas, o médico se esquivou das perguntas sobre temas polêmicos, como a cloroquina, para não desagradar o chefe, o presidente Jair Bolsonaro. Vossa Excelência compartilha da opinião do Presidente da República sobre o tratamento precoce, especialmente sobre o uso da cloroquina para pacientes de Covid-19? Senador, essa é uma questão técnica que tem que ser enfrentada pela Conitec. O senhor compartilha esse ponto de vista do presidente? Senador, segundo o decreto-lei que regulamenta a Conitec, eu sou instância final decisória. Eu acho que o senhor não entendeu essa posição aqui. O senhor é testemunha. O senhor tem que dizer sim ou não. Agora, dizer que o senhor vai dizer que não pode falar porque não sei o quê. O senhor está aqui como ministro da Saúde e como médico. O senhor não está aqui como presidente não sei do quê e tal. Então, como ministro da Saúde e como médico, eu peço para Vossa Excelência responder. Senão, nós vamos encerrar essa sessão agora, nem vamos continuar. Vou perguntar novamente, sim, senador. Vossa Excelência compartilha da opinião do Presidente da República, senador, sobre o tratamento precoce? Essa é uma questão precoce de natureza técnica. Ela tem que ser enfrentada da forma técnica. Então não compartilha. Não em relação à opinião pessoal, né? Então, certo? De qualquer cidadão. Então passar para a pergunta seguinte, porque confesso que não conseguimos a resposta com relação a essa. Enquanto ocorria o depoimento de Queiroga na CPI, o presidente Jair Bolsonaro aproveitou a transmissão semanal ao vivo nas redes sociais para criticar a comissão, com ataques ao relator Renan Calheiros. Queria estar na CPI, né? Atenção aí, ministro. Quais dessas frases que mais matou gente no Brasil? Frases do presidente Jair Bolsonaro. Ele botou várias frases lá. Tá. Sabe qual seria a minha resposta? Olha o prezado senador. Prezado, ele é excelentíssimo, senhor senador. Frase não mata ninguém. O que mata é desvio de recurso público, que seu Estado desviou. Então vamos investigar o teu filho, que a gente resolve esse problema. Desvio mata. Frase não mata. Minutos depois, o senador Renan Calheiros interrompeu o depoimento do ministro Marcelo Queiroga para rebater os ataques de Jair Bolsonaro e insinuou que o presidente está ocioso. Eu queria, com a permissão dos senhores, presidente, dizer, com todo respeito ao presidente da República, que o que mata é a pandemia. Né? Pela inação, inépcia, que eu torço que não seja dele, porque nós não queremos fulanizar isso aqui. Com relação ao estado de Alagoas, ele não gaste seu tempo ociosamente como tem gasto seu tempo enquanto os brasileiros continuam morrendo. Aqui nessa comissão parlamentar de inquérito, se houver necessidade, todos, sem exceção, serão investigados. Parlamentares da CPI da Covid-19 chegaram a falar em condução coercitiva para obrigar o ex-ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, a depor na comissão. Depois de alegar que estava em quarentena e não poderia comparecer à CPI na quarta-feira, como estava marcado, o ex-ministro recebeu ontem uma visita do secretário-geral da presidência, Onyx Lorenzoni. Onyx foi escalado pelo presidente Bolsonaro como articulador da estratégia de defesa do governo na CPI. A visita do ministro a Pazuello, no hotel de oficiais onde o general mora, foi revelada pelo jornal O Estado de São Paulo. 6:12. O Instituto Butantan paralisou o envase de novas doses da Coronavac por falta de insumos importados da China. Ontem, o Instituto entregou mais de 1 milhão de doses do imunizante ao Ministério da Saúde, mas admite que haverá mais atrasos na importação da matéria-prima. A demora pode retardar ainda mais a aplicação da segunda dose em cidades de ao menos 20 estados que já suspenderam a aplicação do reforço da Coronavac por falta de vacina. Somente em Minas Gerais, o imunizante para a segunda dose está em falta em mais de 800 municípios. O diretor do Instituto Butantan afirmou que as recentes declarações do presidente Jair Bolsonaro sobre a China já estão impactando as negociações para a importação de insumos. Na quarta-feira, Bolsonaro insinuou que a China inventou o vírus para criar uma guerra química e prejudicar a economia de outros países. Dimas Covas disse que o país corre o risco de paralisar a produção de vacinas por causa da posição do presidente contra o principal fornecedor do IFA. Uma burocracia que está sendo mais lenta do que o que seria o habitual e com autorizações muito reduzidas de volumes. Então isso, obviamente, que tem impacto, essas declarações têm impacto. Quer dizer, vai faltar, pode faltar. E aí nós temos que debitar isso, principalmente ao nosso governo federal, que tem remado contra. Hoje nós somos cerca de 15 milhões de pessoas contaminadas no Brasil, 417 mil mortes pela Covid, 34 milhões de brasileiros que receberam a primeira dose, o que representa 16,16% da população, e para a segunda dose, essa foi aplicada em pouco mais de 8% dos brasileiros. Venha participar do Jornal da CBN, que já está no ar. 6:14. Esta meia hora do Jornal da CBN tem oferecimento Bradesco Prime. Conecta você ao melhor do futuro. Despertar não é só abrir os olhos, é abrir os ouvidos, o coração. É se abrir para o outro e para o mundo. Abrir livros é abrir conversas, caminhos, horizontes. Cada vez que alguém desperta para a educação, infinitas possibilidades se abrem. Fundação Roberto Marinho. Despertamos futuros. 6:15. recebe pela esquerda, Luiz Fernando, chegou na entrada da área, voltou, o toque para a área, Diogo Barbosa para Turim de cabeça, gol do Grêmio, Turim, sacudiu de novo a rede do Aragua, oitavo gol tricolor. Com facilidade, Diogo Barbosa acertou o cruzamento. Turim acertou a cabeçada. E a bola foi pro fundo da rede venezuelana na arena. E este foi o oitavo gol do Grêmio contra o Aragua da Venezuela. Sim, ontem o Grêmio venceu pela Copa Sul-Americana por 8-0. O Corinthians venceu também pela competição, a primeira no torneio. 3-0 no Sport Huancayo, fora de casa. No Paraguai, o Atlético Goianiense venceu o Libertad por 2-1. Nesse jogo, uma curiosidade. Os jogadores e a delegação do Atlético Goianiense foram vacinados contra a Covid-19 no Paraguai. Não drible as regras da imunização no Brasil. Eles foram beneficiados por uma decisão da Comebol, que recebeu 50 mil doses da Coronavac para fazer propaganda da empresa chinesa Sinovac. Pela Libertadores, o Fluminense empatou 1-1 com o Júnior Barranquilla no Equador pela Copa Libertadores. Termina o jogo no Allianz Parque. Palmeiras. Matias Vinha de cabeça, William de cabeça, Lucas Esteves do segundo tempo, Palmeiras 3. Santos 2, dois gols do Caio Jorge, um deles de pênalti. Palmeiras ganha, Palmeiras 3, Santos 2. Pode ligar, aqui tem jogo. O Palmeiras venceu o Santos no Allianz Parque por 3-2 em jogo pelo Paulistão Sicredi. Com este resultado, o Alviverde mantém chances de classificação às quartas de final. Já o Peixe, que está eliminado da competição, luta agora para se manter na elite do campeonato estadual. O Santos pode ser rebaixado no domingo se perder na Vila Belmiro para o São Bento. O Corinthians conquistou sua primeira vitória na Copa Sul-Americana, ao fazer 3-0 no Sport Huancayo, em Lima, no Peru. Luan marcou 2 gols no confronto, e Daniel Alves e Luciano serão reavaliados hoje no São Paulo. Eles saíram com dores na partida contra o Racing pela Libertadores. Esta meia hora do Jornal da CBN tem oferecimento Bradesco Prime. Conecta você ao melhor do futuro. Horas e 18 minutos, daqui a pouco, a partir das 7 e até as 10 da manhã, depois entre 5 da tarde e 8 da noite, tem rodízio pelas ruas e avenidas do centro expandido da cidade de São Paulo para os caminhões. Caminhões com placas de finais 9 e 0. Carros também com placas de finais 9 e 0 têm rodízio em outro horário, entre 8 da noite e 5 da manhã deste sábado. Vamos saber do trânsito agora pelas ruas e avenidas da cidade de São Paulo. Quem já está de olho é a Marcela Marques. Bom dia, Marcela. Bom dia para você também, Cássia. Bom dia aos ouvintes do Jornal da CBN. Começo destacando um acidente, Cássia, na marginal do Rio Pinheiros. Isso para quem segue na direção de Interlagos. Foi uma colisão envolvendo um carro e um caminhão. 4 viaturas do Corpo de Bombeiros estiveram no local para prestar o atendimento à vítima, um homem de 37 anos que ficou ferido. Ainda não se sabe o estado de saúde dele. Ele foi levado ao Hospital Campo Limpo, mas as faixas da esquerda estão interditadas ali. Na verdade, esse trecho é marginal Pinheiros, já na Guido Calói, então no finzinho ali, quando já o motorista já acessa a Avenida Guido Calói sentido Interlagos, então 300 metros após a Ponte João Dias é a altura exata desse acidente, e o trânsito é mais por aproximação mesmo. Na verdade, logo que o motorista passa pela Ponte João Dias, vai encontrar o trânsito represado até esses 300 metros após, onde tem essas faixas da esquerda interditadas. Mas de modo geral, apesar disso, a Marginal Pinheiros é um bom caminho. Para quem segue no sentido da rodovia Castelo Branco, tudo tranquilo em toda a extensão, até mesmo no sentido contrário, apesar desse acidente. A Marginal Tietê também tem boas condições agora dos dois lados, em toda a extensão, também o corredor alternativo Hermano Marquete, Marquês de São Vicente, tem uma boa condição nos dois sentidos. Aproveito para atualizar também, Cássia, a condição do transporte sobre trilhos das linhas do metrô. Todas operam normalmente nesse momento. A gente teve ontem um problema com a linha 15 prata do monotrilho nesse horário, mas agora tudo certo. Cássia. Muito obrigada, Marcela Marcos. As aulas presenciais na rede estadual voltaram com toda a segurança. Para os alunos, comparecer não é obrigatório. Quem prefere pode continuar estudando em casa pelo Centro de Mídias. Mas quem quer ou precisa, pode vir. Tem também a merenda, preparada com todo o carinho e segurança. Mesmo sem aulas presenciais, nunca faltou merenda no estado de São Paulo para ajudar os que mais precisam. Esperamos vocês. Use máscara. Governo de São Paulo. Estado de respeito. CBN. Tempo e temperatura. Informações clima-tempo. Muito bom dia para você, Aline Tóquio. Oi, Milton. Bom dia, Cássia. Bom dia para todos. Bom dia, Aline. Como fica o tempo na capital paulista? Fica totalmente diferente do restante dessa semana, Milton. Hoje é um dia de céu nublado aqui em São Paulo e de frio, queda de temperatura. Depois de uma semana toda aí de tempo aberto, temperaturas altas e tempo seco, uma frente fria finalmente conseguiu chegar aqui ao estado e já mudou o tempo na região metropolitana. Então hoje predomina o céu encoberto aqui em São Paulo, sem sol. Tem previsão de chuviscos ou de chuva leve em alguns momentos do dia, sem risco de temporais, mas com bastante entrada de umidade, acaba chovendo fraquinho em alguns momentos. E tem muito ar frio, o ar polar dessa frente fria é bastante forte e ele vai derrubar a temperatura. Ontem nós chegamos a 29 graus na capital, hoje a máxima não passa de 19 graus. Nesse momento está fazendo entre 15 e 16 e a mínima será à noite, por volta de 9 da noite, nós teremos 14 graus aqui na cidade. Olha aí, temperatura baixa, tá bom para tomar aquele cafezinho gostoso, né, Milton Jung? Aquele bem quentinho que a gente aquele toma... Aquele que eu tô tomando agora. Isso, aquele que a gente toma na caneca nova, fica aí sambando na cara dos colegas que queriam um cafezinho agora. Vai estar assim o tempo no interior também do estado, Aline? Tem algumas áreas que vão sentir também a influência dessa frente fria. A região norte de São Paulo, por enquanto, hoje ainda não sente muito, não. O sol ainda vai aparecer em todo o norte paulista. O calor até diminui um pouco, a umidade aumenta, mas não tem grandes mudanças nas condições de tempo, não vai chover. Agora, em outras áreas do interior de São Paulo, aí as nuvens já aumentam um pouco mais, a queda de temperatura já é um pouco maior. Áreas do centro, sul e leste de São Paulo já ficam com céu mais nublado e hoje tem previsão de chuva fraca no Vale do Ribeira, no sul de São Paulo, e no leste de São Paulo, entre o Vale do Paraíba e a Serra da Mantiqueira, também pode chover fraco. Nas outras áreas, apesar do aumento de nuvens, por enquanto ainda não tem previsão de chuva. A temperatura vai variar bastante aí nos diferentes locais do estado de São Paulo. Lá em Ribeirão Preto, por exemplo, ainda não tem muita entrada de ar frio hoje, a temperatura ainda vai chegar nos 30 graus, mas em Presidente Prudente, no oeste de São Paulo, onde já tem mais ar frio e mais nuvens, a máxima hoje não passa de 25. E aqui no sul de São Paulo, em Sorocaba, máxima de 21 graus apenas. No litoral tem frio? No litoral tem frio e tem chuva, Milton. Essa frente fria que está passando pelo estado, né, de São Paulo já está provocando chuva no litoral sul. Daqui a pouco começa a chover na Baixada Santista e essa chuva também vai chegar até o fim da manhã ao litoral norte. E as praias ficam em alerta a partir de hoje, porque essa chuva será frequente nos próximos dias, hoje e também no fim de semana, e vai acumular volumes expressivos, volumes altos. Não tem risco de temporal, mas é uma chuva frequente que acaba acumulando bastante e até o domingo pode acarretar aí em alguns transtornos na faixa litorânea do estado. A temperatura já começou a cair em Iguape, lá no litoral sul, agora está fazendo 16 graus, a máxima não vai passar de 20 graus. Muito obrigado, Aline. Você volta ao longo da programação aqui da CBN com outras informações. Até mais. Volto sim, até. Entendi o recado. Frozen, assista, meu Toninho. Entendi o recado. 6h24. Jornal da CBN. Deixa eu compartilhar com você aqui uma informação que, se sair do papel, pode ser bem interessante, principalmente para essa legião de jovens que nem tem estudado, nem tem trabalhado, porque não encontra lugar no mercado de trabalho. A equipe econômica quer incluir cerca de 2 milhões de jovens que não estudam, nem trabalham, na fase piloto de um programa batizado Bônus de Inclusão Produtiva. Uma iniciativa que está sendo planejada para reduzir o desemprego, qualificar pessoas que estejam dentro desse perfil. O governo tem a intenção de pagar entre R$ 200 e R$ 300 por mês para quem participar do Bônus de Inclusão Produtiva, o BIP. A bolsa complementaria a ajuda a ser paga pelas empresas contratantes, que também ficaria com a missão de qualificar esses jovens. A questão é, de onde vai sair esse dinheiro? Provavelmente vai se criar uma manobra para poder furar o teto de gastos do orçamento, porque, por enquanto, não há muito clara a fonte de recursos no orçamento para este programa. Mas que venha, porque ele é necessário. Conexão Globo News, CBN. Seis horas e 25 minutos, chegou a hora de fazer a conexão do Globo News em ponto com a rádio CBN. Eu sou a Júlia Dalip, quem está nos estúdios da rádio é a Cássia Godoy. Tudo bem, Cássia? Bom dia para todo mundo por aí. Bom dia, Júlia. Bom dia também aos assinantes da Globo News, que estão neste momento acompanhando em ponto e também o Jornal da CBN. Cássia, a gente já abriu o em ponto aqui, indo para o Rio de Janeiro, para tratar da operação da Polícia Civil que foi feita ontem na comunidade de Jacarezinho. Era uma operação da Polícia Civil contra o aliciamento de crianças pelo tráfico e que acabou na morte de 25 pessoas, entre as quais um integrante da polícia. Bom, para muitos especialistas em segurança pública, inclusive ex-integrantes de forças de segurança, foi uma ação desastrada, uma ação mortal, a mais letal da história do Rio de Janeiro e ineficaz, porque não vai atingir o objetivo, né, que era evitar que as crianças sejam usadas pelo tráfico. A gente vai tratar desse assunto repercutindo a declaração do governador do Rio a respeito disso, dizendo lamentar as mortes, mas falar que isso, que a operação de ontem é resultado de uma ação de inteligência. Cássia, a gente vai conversar também com o deputado federal Alessandro Molon, que é do PSB do Rio de Janeiro, porque tem uma ação correndo no STF, aliás, uma ação que já foi julgada pelo STF. Ela teve uma decisão liminar do ministro Fachin, depois foi chancelada pelo plenário, uma ação que proíbe operações da polícia durante a pandemia no Rio. Faltava esclarecer determinados pontos, né, dessa decisão do STF, inclusive a ação da rede é nesse sentido, do PSB, desculpe, é nesse sentido, do STF esclarecer em que casos excepcionais poderiam acontecer a ação. Também tem um trecho da decisão que fala sobre operações quando envolvem a segurança de crianças e adolescentes, o que isso significaria. Enfim, Molon vai nos ajudar a entender essa discussão agora, esse detalhamento vai ser feito pelo plenário virtual do STF daqui a algumas semanas, Cássia. Então, a gente continua nesse assunto. Vamos também tratar de uma reunião agora em Brasília, prevista com o embaixador chinês, tá? Do nosso chanceler, Carlos França, do ministro da Economia, Paulo Guedes, e do ministro da Saúde, Queiroga. Quer dizer, parecia que não tinha nada, não tinha nenhum problema com a China nas declarações mais recentes do presidente, lembra, Cássia? Mas ao que tudo indica, tem sim, porque tem uma força-tarefa que está indo lá conversar com o embaixador, que bom. A gente também vai conversar com a Candice Carvalho de Nova York, porque lá o prefeito da cidade, o Bill de Blasio, chegou a anunciar que quer vacinar todos os turistas, Cássia, que a intenção é o seguinte, colocar pontos de vacinação em pontos turísticos de Nova York, e para isso ele precisa da autorização do Estado, né, que é do Andrew Cuomo, também democrata como ele. Ocorre que é super polêmica essa discussão, enfim, vamos conversar com a Candice Carvalho sobre isso, né? E por fim temos o Renato Kifuri com o nosso Burnier, entrevista do dia sobre o coronavírus, tratando especificamente sobre vacinação. Tema da maior importância, né, Júlia, essa questão da vacinação, e está tudo muito ligado, né? Todos esses assuntos que você trouxe estão, de algum modo, encadeados. Então, quando a gente fala, por exemplo, desse tema da vacinação, nós estamos falando também das declarações recentes do presidente Jair Bolsonaro em relação à China. Hoje cedo, aqui no Jornal da CBN, nós já trouxemos a informação e a fala do diretor do Instituto Butantan, Dimas Covas, dizendo que esse tipo de declaração feita por parte do presidente, declarações desabonadoras em relação à China, já estão causando impacto na importação daquele ingrediente farmacêutico ativo que é necessário para fazer a Coronavac aqui no Brasil. Inclusive, neste momento, o Instituto Butantan parou de envasar a Coronavac por falta desse ingrediente farmacêutico ativo. Também temos aí um encadeamento de toda essa questão da pandemia com o que aconteceu ontem no Rio de Janeiro. Como você ressaltou, Júlia, já havia uma decisão do Supremo Tribunal Federal que, por causa da pandemia, determinou que operações policiais no Rio de Janeiro só ocorressem de forma excepcional ou em casos excepcionais. E não foi o que aconteceu ontem. Apesar de ainda faltar uma espécie de regulamentação em relação a essa decisão do Supremo, a decisão em si já existia. Determinava que só em casos excepcionais pudessem ser realizadas essas operações. Ontem nós tivemos essas 25 pessoas mortas, muitas denúncias de execução. Esse número, sabemos que não é um número aceitável para uma operação em que, em tese, se usou a inteligência, né? Como disse o governador do estado do Rio de Janeiro. Tivemos também falas de um delegado dizendo que todos que morreram, exceto o policial nessa operação, não eram suspeitos, eram criminosos, eram pessoas notadamente criminosas. Ainda que fossem, né, Júlia? A gente sabe que não tem pena de morte aqui no Brasil. E se essas pessoas são criminosas, elas têm de ser julgadas, elas têm de ser presas e não assassinadas. Então, a gente também vai falar bastante sobre esse assunto hoje aqui no Jornal da CBN, sobre letalidade policial, também sobre essa guerra contra o tráfico de drogas, que ao longo dos últimos anos não vem produzindo resultados efetivos. Pelo contrário, vem produzindo tragédia em cima de tragédia. E a nossa convidada para falar sobre esse assunto, sobre essa operação de ontem lá na Zona Norte do Rio de Janeiro, é a Paloma Lamego. Ela é subdefensora geral do Rio de Janeiro. Vai falar das ações do Ministério Público em relação à investigação desse episódio, o que passa a ser feito a partir de agora. Qual que é a expectativa de mudança, já que nós temos, infelizmente, esse tipo de operação acontecendo com muita frequência no Rio de Janeiro. Fazia tempo que a gente não tinha um resultado tão letal, que chamou a atenção de todo mundo, mas esse tipo de operação é uma constante. Assim como é uma constante também, depois que esse tipo de operação acaba, manifestação de moradores denunciando que houve execuções, e foi exatamente o que aconteceu novamente ontem no Rio de Janeiro. Então, esse também é um dos nossos destaques por aqui hoje. Júlia? Concordo com você, Cássia. A polícia trabalha de maneira eficiente e inteligente quando ela prende o suspeito e leva o suspeito para a justiça, que é quem decide se a pessoa é uma criminosa ou não, né? É a justiça que decide isso. A polícia prende o suspeito. É isso, vamos acompanhar o desdobramento de tudo isso. Cássia, muito obrigada, a gente se encontra, olha, a gente se encontra aqui daqui uns 20 dias agora, Cássia. Vou sair de férias, vocês vão ficar na companhia da nossa querida Beth Pacheco. Até a volta, então. Beth, que seja muito bem-vinda. E, Júlia, aproveite essas férias porque você merece. Bom fim de semana para todos. Sério, eu lembro disso. Lembro como era no passado, férias. Bom, vamos para o repórter CBN. Repórter CBN. Oferecimento Bradesco Seguros. Com você, sempre. Sexta-feira, 7 de maio de 2021. Mais de 34 milhões de brasileiros tomaram a primeira dose da vacina contra o coronavírus. O número equivale a 16,16% da população do país. Já o total de pessoas que receberam as duas aplicações chega a 17 milhões 335 mil, o que representa 8,19% da população. O levantamento é do consórcio de veículos de imprensa com base nas informações das Secretarias Estaduais de Saúde. O lucro líquido do Bradesco cresceu 44,7% entre janeiro e março e atingiu R$4,9 bilhões. O valor é recorde para o período de um trimestre. A base de comparação são os três primeiros meses do ano passado. O recém-empossado presidente do banco, Fausto de Andrade Ribeiro, atribuiu o desempenho a uma estratégia corporativa que buscou o aumento da eficiência, o controle rigoroso de despesas e o crescimento sustentado do crédito. O Fluminense empatou por 1-1 com o Júnior Barranquilla no Equador pela Copa Libertadores. Pela Sul-Americana, o Grêmio aplicou uma goleada de 8-0 no Aragua da Venezuela. O Corinthians venceu a primeira no torneio ao fazer 3-0 no Sport Huancayo no Peru. No Paraguai, o Atlético Goianiense venceu o Libertad por 2-1. Os jogadores e a delegação do time de Goiás foram vacinados contra a Covid-19 no país vizinho, num drible às regras da imunização no Brasil. Eles foram beneficiados por uma decisão da Comebol, que recebeu 50 mil doses da Coronavac para fazer propaganda da empresa chinesa Sinovac. No horário de Brasília, 6h35. Repórter CBN. As principais notícias do dia a cada meia hora. Vem aí o professor Mário Sérgio Cortella. A Rajão Leste tem lentidão em dois pontos agora no sentido do centro. Um deles é da Estação Guilhermina Esperança até a altura do viaduto Dona Matilde, primeiro ponto de lentidão. Depois o trânsito alivia a partir do viaduto Dona Matilde e volta a ficar carregado na aproximação à Estação Tatuapé. O motorista reduz a velocidade próximo à Salim Faramaluf, do viaduto Carlos Ferrati, na verdade, até a Salim Faramaluf. Depois encontra boas condições, radial para o bairro, tudo tranquilo. Esta última meia hora do Jornal da CBN teve oferecimento Bradesco Prime. Conecta você ao melhor do futuro. 6h37. Academia CBN, com Mário Sérgio Cortella. Pensar bem nos faz bem, então vamos pensar um pouco sobre indigência expressiva, a carência intensa. Vivemos hoje não só um tempo de agonia, de dificuldade, de cautela, mas também a necessidade de olharmos os efeitos múltiplos que também vitimam. Não só há a possibilidade de risco, a vitalidade, a integridade, no sentido de perecimento, né, de terminar a vida, mas, acima de tudo, na vida que continua, a dor, o sofrimento, a cicatriz e, claro, em muitas situações, a fome, a desproteção, aquilo que, de uma forma extremamente intensa, faz com que as pessoas que não têm mais condição padeçam. E é que, claro, não se pode dizer, ah, mas é que se deixar as coisas correrem, isso se recupera, não. É um tempo de apoio, de auxílio, de ajuda, porque, de um lado, se não se pode cessar tudo que é necessário para a vida de uma comunidade, também não se pode expor ao risco. E aquilo que já aconteceu, se já aconteceu e que fraturou condições para que, por exemplo, uma economia tivesse sua pujança, agora é necessário dar guarida a quem está sem alternativa. Mateu Alemã, escritor espanhol, nascido em 1547, né, numa obra dele com o título de Guzmán de Alfarache, nela escreveu Mateu Alemã: onde falta comida, não há bem que chegue, nem mal que não sobre. Gosto que dure, nem satisfação que assista. Onde falta comida, não há bem que chegue, nem mal que não sobre. Gosto que dure, nem satisfação que assista. Por isso, essa expressiva indigência, como eu dizia, precisa ser socorrida por todas e todos. É tempo para o conhecimento. Este foi o professor Mário Sérgio Cortella, que daqui a pouquinho estará com este comentário à sua disposição no podcast do Jornal da CBN. Antes de nós ouvirmos as notícias aí da sua cidade, só me permita deixar um convite aqui que eu não consegui fazer ainda. Hoje o noticiário aí estava intenso, não tive tempo para convidá-lo a participar aqui do programa, mandar sua mensagem, sua opinião, até porque hoje é sexta-feira, é dia de escolher aqui o gongo e o personagem desta intensa semana que está se encerrando. Então, venha, mande a sua opinião, faça o seu comentário e nós temos vários canais. Meu e-mail é o milton@cbn.com.br. O da Cássia Godoy é cassia.godoy@cbn.com.br. Tem o WhatsApp, que a Cássia está sempre de olho. Quando você olha assim na tela lá na Globo News, ou lá no Globoplay, ou no YouTube, né, no Facebook, quando você vê a Cássia assim olhando para baixo, tal, pode ter certeza. Ela está olhando ali no WhatsApp do Jornal da CBN, né, que é o 11 99911 9981. Então, olha lá o que você vai escrever para a Cássia. Tem também o Twitter, o @JornalDaCBN. Esse sou eu que fico olhando aqui. Aí, quando eu estou olhando aqui para a tela, você está nos acompanhando aí no seu monitor, eu olho para a tela aqui, ou eu estou olhando para o Pascoal Júnior, que está me sinalizando assim, ó, acabou seu tempo, está na hora de chamar as notícias locais, ou eu estou olhando para o WhatsApp que você me mandou aqui, ou para o WhatsApp não, para o... Pro WhatsApp eu só olho o do Bruno Teixeira que manda no jornal, né? Ou fico olhando aqui pro Twitter também. Então, assim, são alguns dos canais que nós temos à sua disposição. E por todos esses canais você pode escolher o gongo e o personagem da semana. Venha participar dessa nossa conversa. Os principais debates do setor financeiro. Notícias, pesquisas, tecnologia e outros temas sobre a perspectiva de especialistas em todas as nossas plataformas. Febraban News. É inovação. É informação. É conexão. Acesse www.news.febraban.org.br. 24 horas por dia, todos os dias. Febraban News. É muito mais que news. 6 horas 42 minutos. Mais de 80% das regiões do estado de São Paulo têm índices para regredir à fase vermelha, segundo os critérios do governo paulista para o plano de quarentena. Uma nova classificação deve ser anunciada hoje. Quase todo o estado de São Paulo deveria estar na fase vermelha do plano de quarentena, de acordo com os critérios válidos do Plano São Paulo, estabelecidos em fevereiro. 14 das 17 regiões apresentam mais de 75% de ocupação dos leitos de UTI e mais de 60 novas internações por 100 mil habitantes nos últimos 14 dias. Os números seriam suficientes para reclassificar mais de 80% das regiões do estado para a etapa mais rígida da quarentena, com o funcionamento apenas de serviços essenciais. A reportagem da CBN utilizou os dados divulgados na plataforma do governo paulista. Apenas Baixada Santista, Campinas e Piracicaba conseguiriam avançar para a fase laranja. O estado, no entanto, não cumpre hoje nenhuma das classificações do Plano São Paulo e está na recém-criada fase de transição, que permite a abertura de setores como comércios, restaurantes e academias. Pelo menos 4 regiões do estado estão em situação considerada altamente crítica, com mais de 90% de ocupação dos leitos de UTI. São elas Barretos, Marília, Araraquara e Franca. A região metropolitana da capital paulista está com 76% de ocupação dos leitos de UTI. Só a cidade de São Paulo tem 81,5% de ocupação. Em todo o estado, a média diária de internações está em mais de 2.100. Nos últimos 14 dias, a queda na média de internações foi de 4,5%, índice considerado de estabilização. O pneumologista e membro do Centro de Contingência contra a Covid-19, Carlos Carvalho, afirma que a curva está estacionando em um patamar elevado. Ele destaca que é necessário encontrar um equilíbrio entre vacinação e medidas de isolamento social, para que o estado não enfrente uma terceira onda de novas internações. As curvas, felizmente, pararam de subir, mas estacionaram num patamar muito alto. O nosso sistema de saúde, ele estabilizou, mas ele estabilizou bastante cheio. Temos aí, em média, vários locais com ainda acima de 75%, 80% de leitos de UTI ocupados. Nesta sexta-feira, o governo de São Paulo deve anunciar uma nova classificação do plano de quarentena. A expectativa de parte do governo é que o estado volte a adotar o sistema de classificação por região. Uma das possibilidades discutidas seria avançar as regiões que estão com índices melhores para a fase laranja e deixar as regiões com piores índices na atual fase de transição. A decisão caberá ao núcleo executivo em torno do governador João Dória, depois de reunião com as equipes de saúde e economia. De São Paulo, Vitória Abel. Como nós estamos falando aí das medidas de combate à Covid-19, Cássia, importante, logo no início sempre do Jornal da CBN aqui, a gente fazia aquela lembrança sobre o calendário de vacinação aqui na capital paulista, até porque nós tivemos um avanço ontem, inclusive a gente viu uma movimentação forte nos postos de saúde, no drive-thru, à medida que se baixou a idade, né? Pegou uma faixa etária agora que tem uma população maior, que é a população ali de 60 anos. Isso fez um afluxo muito grande nos postos de saúde. E nós permanecemos com essa faixa, né? 60 anos agora, é isso? Isso, 60, 61 e 62 anos de idade. Ontem tivemos, como é tradicional, os postos drive-thru também abertos. Temos também hoje, mas no caso dos postos drive-thru, Milton, eles estão concentrando a vacinação da primeira dose, né? Isso é sempre importante ressaltar. E amanhã, sábado, esses postos não abrem, mas aí tem as unidades básicas de saúde que são vinculadas às AMAs. Então, é isso que você disse, a gente tem neste momento pessoas com 60, 61 e 62 anos de idade recebendo a imunização contra a Covid-19. É até importante a gente sempre trazer isso e lembrar em que pé nós estamos dessa vacinação, né? Quando a gente considera as pessoas que receberam as duas doses, um pouco mais de 8% da população brasileira. E de onde vem esse número? Consórcio de Veículos de Imprensa, a partir de secretarias estaduais de saúde. E eu estou destacando isso porque ontem, lá na CPI, ministro Marcelo Queiroga lascou um 18% de vacinação com duas doses. Infelizmente, não temos isso ainda. Temos pouquinho mais de 8% de vacinados com as duas. 6h47. Jornal da CBN. Nós vamos trazer para você aqui uma reportagem sobre tema sobre o qual a gente já conversou tanto com o Dr. Luiz Fernando Corrêa, como já conversou com o Márcio Atala também, que são sequelas deixadas pelo coronavírus que acabam comprometendo o rendimento de esportistas, sejam profissionais, sejam amadores. Aquele pessoal que está acostumado a fazer atividade física intensa, corre, etc., não vive disso, por isso não é um profissional, mas se exercita muito, faz corridas de rua, enfim, as mais variadas atividades físicas aí que as pessoas costumam fazer. E que acabam contraindo o coronavírus e que ficam com sequelas. Segundo cientistas, as complicações podem demorar até 2 anos para serem revertidas, principalmente após os quadros mais graves. O exercício físico é essencial para a recuperação dos pacientes, mas deve ser feito com um rígido acompanhamento. Então fique de olho aí na reportagem de Matheus Meirelles. Mesmo com 45 anos de rotina esportiva, o empresário Sérgio Arones, de 61 anos, está retomando aos poucos as atividades 3 meses após a contaminação por Covid-19. Ele teve 15% dos pulmões acometidos e ficou 4 dias internado. Os treinos de corrida, que antes eram tranquilos, agora precisam ser menores, intercalados com as caminhadas. Por causa da doença, Sérgio ainda não retomou o processo normal de treinos. Se forçar o passo, pode ficar ofegante. Eu faço esporte desde os meus 15, 16 anos. Né? Nadei, pedalei, corri. Então, para mim foi muito difícil, porque eu ainda estou em processo, né? Hoje fazem 3 meses que eu recebi a alta e eu estou voltando bem aos poucos, bem devagar mesmo, porque primeiro eu sentia muito cansaço, fora a falta de ar, o cansaço perdurou aí por uns 2 meses. E agora eu posso te dizer que há 1 mês eu me sinto bem, sem falta de ar, sem cansaço, mas tem que ser uma volta bem controlada, né?

Aqui é o Vinícius Marquesi, presidente do CREA São Paulo, participando da gravação do primeiro episódio do CREACast, uma iniciativa que vai ao ar a cada 15 dias para falar um pouquinho do mercado e de todos os segmentos das profissões da área tecnológica e trazer aqui a transformação do CREA São Paulo e aproximar o conselho de profissionais, empresas e futuros profissionais. Acompanhe o CREACast, o podcast dos profissionais das engenharias, agronomia e geociências. Uma realização do CREA São Paulo no site e aplicativo da CBN e também nas demais plataformas de áudio. 6h54. A abertura de capital é um grande marco na história de qualquer empresa. Por isso, parabenizamos o Modal Mais, por ampliar o acesso dos brasileiros a investimentos e celebramos seu IPO na B3, a Bolsa do Brasil. A Confederação Sul-Americana de Futebol iniciou nesta quinta-feira o plano particular de vacinação destinado à Copa América de seleções e aos campeonatos de clubes no continente. Em troca de 50 mil doses da Coronavac, a entidade fará propaganda da empresa chinesa Sinovac. A Conmebol conseguiu driblar a legislação brasileira e já aplicou a primeira dose nos jogadores do Atlético Goianiense, no Paraguai. O Atlético Goianiense viajou para o Paraguai, venceu o Libertad fora de casa por 2-1 e assumiu a liderança do seu grupo na Sul-Americana. De quebra, jogadores e membros da comissão técnica viveram um momento ainda aguardado pela maior parte da população brasileira e receberam a primeira dose da vacina contra a Covid-19. As doses fazem parte de um lote enviado para a Confederação Sul-Americana pela empresa chinesa Sinovac, responsável pelo imunizante aqui no Brasil conhecido como Coronavac, ou vacina do Butantan. A Conmebol recebeu 50 mil doses destinadas a jogadores, árbitros e outros membros das 10 seleções nacionais do continente e dos respectivos times que disputam a primeira divisão de cada país. O plano, no entanto, esbarra em questões legais. O Brasil é um dos países em que a aplicação das doses é proibida por lei, já que todas as vacinas devem ser aplicadas de acordo com o Plano Nacional de Imunização. No Uruguai e no Paraguai, onde fica a sede da Conmebol, a vacinação começou nesta quinta-feira. E foi assim que o Atlético Goianiense foi convidado para ir ao prédio da Confederação receber o imunizante. Além dos times paraguaios e do Dragão, o Atlético Nacional da Colômbia, que também jogou em Assunção, passou pelo mesmo processo. Times argentinos que estiveram no Paraguai, River Plate, Lanús e Argentinos Júniors, não aceitaram a oferta. Essas equipes enfrentaram times colombianos, como o próprio Atlético Nacional, mas estavam no Paraguai porque os jogos foram retirados da Colômbia por falta de segurança em meio à repressão violenta aos protestos populares. O Atlético Goianiense, esse sim adversário de um time paraguaio, ainda estuda como viabilizar a aplicação da segunda dose da vacina, que acontece entre 14 e 28 dias após a primeira imunização. De São Paulo, Leonardo Dai. 6h56. Termina o jogo no Allianz Parque. Palmeiras. Matias Vinha de cabeça, William de cabeça, Lucas Esteves do segundo tempo, Palmeiras 3. Santos 2, dois gols do Caio Jorge, um deles de pênalti. Palmeiras ganha, Palmeiras 3, Santos 2, pode ligar, aqui tem jogo. O Palmeiras venceu o Santos no Allianz Parque por 3-2 em jogo pelo Paulistão Sicredi. Com este resultado, o Alviverde mantém chances de classificação às quartas de final. Já o Peixe, que está eliminado da competição, luta agora para se manter na elite do campeonato estadual. O Santos pode ser rebaixado no domingo se perder na Vila Belmiro para o São Bento. O Corinthians conquistou sua primeira vitória na Copa Sul-Americana ao fazer 3-0 no Sport Juan Cayo em Lima, no Peru. Luan marcou 2 gols no confronto e Daniel Alves e Luciano serão reavaliados hoje no São Paulo. Eles saíram com dores na partida contra o Racing pela Libertadores. Grêmio pela esquerda, Luiz Fernando chegou na entrada da área, voltou o toque para a área, Diogo Barbosa para Turim de cabeça, gol do Grêmio! Mas Esse gol do Grêmio eu já ouvi. Esse é o oitavo. Tem 8 gols pra mostrar. Tem gol por cima, gol por baixo, gol por lado, gol no início, gol contra, gol de pênalti. Tem todo tipo de gol. Mas o que vale é lembrar que ontem o Grêmio venceu por 8-0 o Aragua da Venezuela, o poderosíssimo Aragua da Venezuela, pela incrível Copa Sul-Americana. Do Grêmio, Luiz Fernando. 6h59. A Câmara dos Vereadores de São Paulo planeja perdoar a dívida dos clubes da capital. Momento do Esporte, com Juca Kfouri. Está prevista para esta sexta-feira, em silêncio, a aprovação na Câmara Municipal de São Paulo do perdão da dívida do Imposto Predial e Territorial Urbano, o chamado IPTU, dos clubes esportivos da capital paulista. Para pegar só o chamado trio de ferro, além da Portuguesa e do Juventus, o perdão chega à casa de mais de 200 milhões de reais. Um absurdo numa cidade em que, a muito custo, estima-se gastar 420 milhões em auxílio emergencial por causa da pandemia nos próximos 3 meses. O Corinthians deve algo em torno de 60 milhões de IPTU, o São Paulo de 10 milhões e o Palmeiras de 100 milhões. A Portuguesa deve cerca de 30 milhões e o Juventus quase 20. No cálculo não está somado o perdão que deve ser concedido também a clubes de elite, como Paulistano, Pinheiros, Hebraica, Sírio-Libanês, Paineiras. Há risco ainda da hipótese de que o perdão atinja também as dívidas de Fury para o momento do esporte. Repórter CBN. Oferecimento Bradesco Seguros, com você sempre. Sexta-feira, 7 de maio de 2021. O presidente Jair Bolsonaro pediu à CPI da Covid-19 que investigue o governador de Alagoas, Renan Filho, filho do relator da comissão, Renan Calheiros. Sem citar o nome do senador, Bolsonaro disse que as frases dele não matam ninguém, mas sim o desvio de recursos públicos, o que, segundo o presidente, aconteceu no estado comandado por Renan Filho. A declaração foi dada durante a transmissão ao vivo pela internet de ontem à noite. O Ministério Público Estadual do Rio de Janeiro vai investigar a operação da Polícia Civil que deixou 25 mortos na favela do Jacarezinho. É a ação mais letal da história da capital fluminense. A Defensoria Pública e outras entidades também vão pedir ao Supremo Tribunal Federal que determine uma investigação para saber se a polícia descumpriu uma decisão do STF que proíbe operações nas favelas do Rio durante a pandemia. Segundo a polícia, 24 mortos eram criminosos e um policial. Duas pessoas que estavam em um vagão de uma composição do metrô foram atingidas por disparos. O empresário pioneiro da internet comercial no Brasil, Alexander Mandic, morreu aos 66 anos. Ele enfrentava uma leucemia desde o ano passado. Mandic trabalhou por 17 anos na Siemens antes de criar um sistema de troca de mensagens que antecedeu os chats como ICQ e MSN Messenger. Alexander Mandic também ajudou a criar o portal IG. O ministro da Saúde da Alemanha confirmou que o país, ou afirmou que o país, parece ter superado a terceira onda da Covid-19. Ele deu a declaração depois de uma leve queda no número de casos. O ministro disse, no entanto, que o total de diagnósticos continua em patamar elevado. No horário de Brasília, 7h03. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Daqui a pouquinho tem conversa de primeira com Arthur Chechal. O corredor norte-sul, agora em direção ao aeroporto de Congonhas, tem lentidão da Praça Campo de Bagatelle até a aproximação à Avenida do Estado. Depois melhora, o caminho volta a ficar carregado na passagem pela Estação Tiradentes e mais à frente tem outro ponto com lentidão que vai do viaduto Dona Paulina até a ligação leste-oeste ao viaduto Jaceguai. Passando esse trecho da região central, tudo tranquilo. Pelo corredor norte-sul, quem vai para Santana encontra uma boa condição. 7:04. Jornal da CBN. Apresentação: Milton Jung e Cássia Godoy. Muito bom dia a você que está na segunda hora do Jornal da CBN, edição desta sexta-feira, dia 7 de maio de 2021. Agora há pouco ouvindo aí Cássia Godoy nos destaques do Jornal da CBN, ela registrou no noticiário a morte de uma dessas figuras pela qual a internet brasileira passou e se transformou, Alexander Mandic. Alexander Mandic morreu aos 66 anos. Ele vinha enfrentando um período de leucemia, foi tratado em Portugal, morava em Cascais nos últimos tempos e teve uma vida assim, marcante na internet. Agora mesmo nas explicações que se deu, assim, dos sistemas que ele montou, como o Mandic BBS, isso lá nos anos de 1990, a gente falou em Mensers, em CQ, que seria o pioneiro, muito mais do que isso. Ele foi o pioneiro da própria internet, dessa troca de informação. E era uma troca de informação, de mensagens, etc., que ocorria através de linha telefônica. Então, ele conseguiu construir uma grande rede de linhas telefônicas em que tudo era operado a partir da casa dele, o que ele, nas suas várias histórias, ele sempre foi muito bonachão e contador de histórias, assim, dizia que rendeu o fim do primeiro casamento dele pelo tamanho da conta telefônica que chegou em casa, né? Porque ninguém conseguia acreditar que alguém pagaria um valor tão alto como aquele. E ele sempre foi inovador nesse processo, foi um dos fundadores do IG, um dos principais portais que a internet brasileira já teve. Depois, diríamos assim, talvez tenha sido o primeiro cara no Brasil que soube ganhar dinheiro com a internet graças à sua inovação. E eu lembro de uma passagem quando um dia ele me entregou nas mãos um pequeno pendrive que tinha o nome do Mandic e disse assim, isso aqui é o futuro. E aí no futuro, o que que era? Ali com aquele pendrive você tinha a sua caixa de correio toda ali dentro e você podia levar para qualquer computador, porque era de uma época em que você só conseguia abrir a sua caixa de correio no seu computador em que estava instalado. Então ele fez o e-mail móvel, o que rapidamente foi superado, claro, porque daí veio todo o processo em nuvens, tudo isso avançou, mas enfim, ele estava sempre 2-3 passos à frente do seu tempo. E era uma pessoa extremamente divertida, mesmo nos momentos mais difíceis aí da sua doença. Sempre foi uma pessoa muito gentil, inclusive, e que sabia trabalhar como poucos a riqueza das palavras e do vocabulário, gostava de brincar com tudo isso. Uma figura humilde, andava em São Paulo, apesar de ser um cara muito rico, andava em São Paulo de bicicleta e de Fusca. Tinha um avião também, é bem verdade, mas ele preferia andar de bicicleta e de Fusca, enfim. É uma dessas figuras que se vai, mas deixa um tremendo legado aqui da internet. Vale a pena conhecer a história de Alexander Mandic. Um cara que um dia me contou o seguinte, o nome dele era tão complicado de ser escrito, porque afinal de contas a própria origem dele fazia com que esse nome fosse complicado assim na forma de se escrever, de se grafar. Era um nome tão complicado que ele guardava. Ele tinha uma coleção de formas com que o nome dele já tinha sido escrito na vida, das mensagens que ele recebia. E uma segunda história aqui, ou uma terceira, quarta, quinta história do próprio Alexander Mandic aqui, nesses nossos bate-papos e no que ele contava de internet, de como as coisas funcionavam no dia a dia, ele também sabia ser assim bastante próximo das pessoas na troca de palavras, nas histórias que contava e sempre enaltecia o outro como sendo um parceiro para compartilhar ali o que acontecia. Então são marcas que o Alexander Mandic nos deixa. Última historinha dele. Ele tinha um cartãozinho assim de visita. Sabe essa coisa que hoje em dia o dono da empresa chama CEO, CFO, sei lá mais o quê, e tem nomes, fundador, etc. E ele tinha um cartãozinho que diz assim, Alexander Mandic, o dono. Ponto. Era o dono. Muito bom. Né? Ou Mandic, a internet em pessoa. Porque ele era o nome, ele era a marca dele. Mas enfim, esse é Alexander Mandic, eu deixo o registro aqui. Um abraço grande a toda a família aí por essa passagem dele. 7-9. Conversa de primeira, crônica de sexta, com Arthur Chechel. Dona Hermínia, é um clã. Não sou eu só. A família é Dona Hermínia. Aquela mulher, sabe, que grita, que xinga, que faz engraçada, faz aquela coisa toda. Tira o sapato, vai pegar a cueca, olha a calcinha. Isso daí é uma coisa real, isso acontece. Toda mãe, por mais que ela seja ou rica, ou pobre, ou fina, educada, ela tem uma coisa de Dona Hermínia. Ela tem uma coisa de Dona Hermínia. A mãe se identifica. Fora que existia assim, uma questão muito maior do que isso tudo, é aquela mãe de gay. Se você não abraçar seu filho, você joga ele no mundo e o mundo é mau. Então não importa que seu filho seja gay, o que importa é a ética, o profissionalismo, a compostura, o respeito. O avô dele, Zé Maria, falava que um homem tem que ser um homem em pé. Deitado, Arthur Chechel, essa era a mãe de verdade do Paulo Gustavo falando. Bom dia. Bom dia, Milton. Bom dia, Cássia. Bom dia a todos os ouvintes da CBN. É a verdadeira Dona Hermínia, Dona Deia, né? É um Paulo Gustavo de saias, né? Exatamente. Ela é muito parecida com ele. Tem um humor muito parecido. O jeito de falar, né? O cacuete da fala, quer dizer, ele soube levar isso para o personagem de uma maneira muito rica, né? A Fernanda Montenegro disse uma vez, há um tempo atrás, já, que o Paulo Gustavo é um fenômeno a ser estudado, né? E eu acho que a gente agora está tendo tempo para estudar esse fenômeno, né? Ele realmente, numa carreira muito curta, de 15 anos, ele foi sempre uma exceção. Ele lotou teatro no país inteiro, num Brasil que costuma reclamar a vida toda da falta de público no teatro, né? Ele nunca teve essa questão. O teatro até foi pequeno para ele, acabou fazendo a Dona Hermínia e os outros espetáculos dele em ginásios, porque o teatro era pequeno, né? A geração dele de humor, que é uma geração brilhante também, toda teve como escada a TV Globo, né? Se tornou popular, se tornou conhecida pela TV Globo, né? O Paulo Gustavo passou à margem da Globo, né? Ele foi uma estrela do Multishow, talvez a primeira estrela de humor, acho que certamente, criada pela TV a cabo no Brasil. E com isso ele chegou à Globo, né? Fazendo o primeiro trabalho dele na Globo foi um especial de fim de ano no ano passado, já como um ator consagrado que ele era. E no cinema, é quase inacreditável, né? Numa época de baixas bilheterias, ele se tornou recordista de público com números muito altos. Ele, os três filmes que ele fez do Minha Mãe é uma Peça, que é a peça original onde surgiu a Dona Hermínia, né? Ele teve mais de 20 milhões de espectadores, né? Ele tinha uma bilheteria de blockbuster americano, né? Ele se tornou o filme que se esperava no fim do ano, né? Era um filme que era lançado numa das épocas preferidas do cinema, que é aquele período ali de Natal, Ano Novo, era o filme da virada do ano. E ele fez só sucesso nesse período, não só com os filmes dele, com os filmes da Mônica Martelli também, que ele atuava como coadjuvante, né? Enfim, é um fenômeno. É um fenômeno de sucesso popular, é um comediante na mesma escala de Oscarito, de Dercy Gonçalves, né? Que tem um apelo com o público que é irresistível, que você não tem muito como explicar se não estudar muito, né? Você chamou a atenção, Chechel, desculpa te interromper, para esse ponto muito original, né, de ser um artista que foi criado em tempos de muita hegemonia da televisão no teatro. E eu fico pensando que, nesse momento que nós estamos vivendo, seria impossível ter um segundo Paulo Gustavo, justamente pelas condições impostas pela pandemia de restrição ao funcionamento dos teatros, né? Então, certamente. Ele é um artista da aglomeração. Ele provocou a aglomeração a vida inteira, né? Então, ele não teria como se livrar desse talento, né? Explodir esse talento sem o teatro, sem o ao vivo, né? Sem o público o buscando e se juntando para vê-lo, como acontecia no Brasil inteiro, né? O que eu ia dizer, Cássio, é que no caso específico da Dona Hermínia, que foi como a gente abriu a nossa conversa, eu acho que ele teve um truque que é muito interessante, porque, sem dúvida, é um personagem, nos filmes em que ela apareceu, na peça de teatro em que ela aparecia, eram produtos de inclusão, né? Você pode, numa leitura mais rápida, ver que é mais uma história sobre o processo de aceitação dos pais para um filho gay, né? Mas o que eu acharia, na verdade, e isso é uma situação, como toda situação de inclusão, muito amorosa, né? Mas no caso dos trabalhos com a Dona Hermínia, eu acho que o truque dele foi ter feito o oposto. Na verdade, é a aceitação da mãe. Aquela mãe louca, né, desgovernada, que atrapalha a vida dos filhos, tem um momento em que os filhos, né, o personagem no cinema tem uma irmã, né? Tem um momento em que os filhos aceitam a mãe, percebem que aquilo tudo é só excesso de amor. A questão da homossexualidade do personagem nunca foi problema para a mãe. A mãe sempre aceitou, né? O problema era para o personagem aceitar a mãe. E é isso que eu acho que ele inverte essa história. É um filme que você aceita a mãe. Você aceita esse excesso de amor que a gente acha muitas vezes que prejudica a nossa trajetória. Enfim, excesso de amor não prejudica ninguém, né? Então, acho que o Paulo Gustavo ensinou foi isso, né? Amor de mãe nunca é demais, né? Também nisso foi original. Também isso deixa como legado na sua história. Muito obrigado, Chechel. Um abraço para você. Até domingo. Até domingo. Um abraço a todos. E saúde, hein? Saúde para nós todos. 7h17. A gente já sabe que a indústria 4.0 é futuro e presente. O que muita gente ainda não sabe é que o Senai tem um portfólio de cursos voltados para a transformação digital. E vem novidades por aí. Até agosto, o Senai vai lançar dezenas de cursos de curta duração e pós-graduação na modalidade Ensino à Distância, EAD. Assim, os profissionais podem se aperfeiçoar nas tecnologias da indústria 4.0 e aproveitar as oportunidades que estão surgindo. Tudo isso a um clique de distância. Perde tempo não. É só acessar loja.mundosenai.com.br. Você ouviu o Boletim da Indústria Brasileira. Senai, Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial. Sete e 18. Muito bom dia para você, Guilherme Gimenez. Muito bom dia, Milton, Cássio, ouvintes da CBN. A gente fala inicialmente da rodovia Raposo Tavares, sentido capital de São Paulo. Trânsito muito travado pela Raposo nesse momento, do quilômetro 39 até a passagem pelo 34, ali na aproximação com Cotia, devido a um registro de acidente na via. Se possível, evite esse trecho da Raposo agora em direção à capital de São Paulo. Depois da passagem por Cotia, trânsito melhora e o motorista só volta a encontrar o tráfego mais intenso na passagem pelo Rodoanel Maricovas e já na aproximação ali com o Butantã. Para quem vai no sentido interior de São Paulo, Raposo Tavares sem problemas. Dia das Mães é no Açaí Atacadista. Melhor presente, melhor negócio. Você economiza e ainda paga com diversos cartões. Vacina Sim. Vacinação contra a Covid-19 aqui na cidade de São Paulo. Como estamos neste momento em relação à vacinação? Quem conta é a Marcela Marcos. Cássia, o estado de São Paulo entrou em uma nova etapa, né, da campanha de vacinação contra a Covid-19, com imunização de quem tem 60, 61 e 62 anos. E só na capital paulista, 371 mil pessoas devem ser vacinadas nessa faixa etária. E toda a rede de vacinação está disponível na cidade de São Paulo. Com a alta demanda, né, dessa faixa, que é mais numerosa, a prefeitura abriu 27 postos de Mega Drive-Thru, então 7 a mais em relação aos que são ativados normalmente no início da imunização de cada grupo. Mas a gente destaca, como você já comentou mais cedo, que os drive-thrus estão sendo utilizados exclusivamente para a aplicação da primeira dose do imunizante. A vacinação também está disponível nos 17 serviços de assistência especializada, nos 3 centros de escolas, nas AMAs e UBSs integradas e também nos postos volantes, que incluem farmácias, igrejas, supermercados, escolas, praças e unidades básicas de saúde com drive-thru. As unidades básicas de saúde, inclusive, abrirão às 7 horas da manhã, portanto, já estão funcionando, funcionam até às 7 horas da noite. Cássia. Muito obrigada, Marcela Marcos. As definições de futuro foram atualizadas. Futuro não é mais algo que reserva surpresas. Ele vai ser o que você começar a construir hoje. Por isso, o Bradesco Prime tem crédito imobiliário a partir de 3,95% ao ano, mais remuneração da poupança, com contratação digital para quem quer mudar agora. E consórcio alto a partir de 0,15% ao mês para quem quer planejar a compra do carro novo. Bradesco Prime. Conecta você ao melhor do futuro. Crédito sujeito à aprovação. Agora a gente fala para o ouvinte da CBN sobre a rodovia Anhanguera, que no sentido capital de São Paulo tem trânsito ruim ali na aproximação com o Rodoanel Mário Covas, lentidão do quilômetro 25 até o quilômetro 21, depois o caminho melhora e aí sim o motorista desenvolve boa velocidade para chegar bem à marginal do Rio Tietê. Pela rodovia dos Bandeirantes, sem problemas agora na aproximação com a marginal Tietê, destaque também para a rodovia Castelo Branco, que no sentido capital de São Paulo tem trânsito lento para o motorista do quilômetro 28 até o quilômetro 24, depois do 24, sem problemas. Azia e má digestão, o original e o legítimo, leite de magnésia de Philips. Não use esse medicamento em caso de doença nos rins. Se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. Céu encoberto aqui na região oeste da cidade de São Paulo. Em relação à temperatura, ela continua baixa, por enquanto 16 graus. CBN, tempo e temperatura. Informações clima-tempo. Depois de uma semana quente e seca em São Paulo, finalmente uma frente fria conseguiu avançar até o estado e hoje muda completamente o tempo. A sexta-feira será de céu encoberto na Grande São Paulo, com previsão de chuva fraca ou chuviscos em vários momentos do dia. A temperatura despenca. Hoje a máxima na capital não passa de 19 graus. A sensação será de frio o dia todo por causa dos ventos que sopram de quadrante sul, trazendo ar mais frio. A mínima será à noite. Por volta de 9 da noite, nós ainda teremos 14 graus aqui na capital. No fim de semana, esse friozinho vai continuar. Amanhã o predomínio ainda será de céu nublado, tem chuviscos em alguns momentos, de vez em quando o sol até aparece fraquinho. E no domingo é que ele aparece com um pouco mais de força, mas ainda assim a temperatura vai custar a subir. É só no decorrer da semana que vem que a temperatura vai subindo mais rapidamente. Aline Tóquio, da Climatempo, para a CBN. Inclusive, em muitas regiões da cidade de São Paulo, já tivemos chuvisco registrado aqui pelos nossos ouvintes, que mandaram mensagens. E a gente vai continuar aí com esse friozinho ao longo do dia, como acabou de nos dizer a Aline Tóquio. Você pode participar da nossa programação, falar do tempo, falar também das coisas aqui da nossa cidade. Acabei de receber uma mensagem de um ouvinte reclamando da rodovia Raposo Tavares no sentido de São Paulo. Excesso de veículos na entrada da cidade. Nosso ouvinte Marcos, que mandou mensagem para cá, mandou inclusive uma foto de toda a movimentação na rodovia Raposo Tavares. E você, o que vai encontrando pela cidade nesta manhã? Escreva aqui para gente. Nosso WhatsApp é o 999-11-9981. A gente falou um pouquinho mais cedo aqui com os nossos ouvintes sobre um programa que está sendo planejado pelo governo federal para tentar incluir novamente aí jovens no mercado de trabalho, que é o Bônus de Inclusão Produtiva. R$ 200 a R$ 300 por mês para quem participar do BIP, e as empresas que também vão participar desse processo, contratantes, ficariam com a missão de qualificar os jovens por meio de cursos ou treinamentos internos num esquema de formação no local de trabalho por um período, que pode ser de 3 ou 4 meses. E aí, com tudo isso, ainda receberia mais um dinheiro. Os dois pagamentos juntos devem atingir algo em torno de R$ 5,00 por hora do salário mínimo. Portanto, esse é o programa do governo federal. E se faz necessário, apesar de haver muitos questionamentos sobre a possibilidade de dar certo, porque os números que tanto CIE, que é o Centro de Integração Empresa e Escola, como os números do CAGED, que foram medidos recentemente pela Cairós Desenvolvimento Social, mostram claramente o grande tombo que teve nessa faixa etária ali de jovens de 14 a 24 anos na contratação, tanto em programas aprendiz, trainee, estagiários, etc. O tombo foi gigantesco do ano passado para cá. Acompanhe o CREACast, o podcast dos profissionais das engenharias, agronomia e geociências. Uma realização do CREA São Paulo no site e aplicativo da CBN e também nas demais plataformas de áudio. 7h25. Linha Aberta, com Carlos Alberto Sardenberg. Bom dia para você, Sardenberg. E aí, Milton, como está? Cássia, bom dia. Bom dia, Sardenberg. Bom dia, ouvintes. Se fizer um resumo aqui da semana, temos mais destaque na política do que na economia? Temos. Mas teve também uma reunião importante na semana, que foi a reunião do Comitê de Política Monetária do Banco Central, que elevou mais uma vez a taxa básica de juros e disse que vai aumentar de novo, o que teve algum impacto, por exemplo, no dólar, né? Uhum. Hoje o dólar caiu ao longo desta semana e este foi um dado bastante interessante, né? A expectativa agora é que nós teremos este ano uma inflação mais alta, né? Acima da meta, e voltando para a meta no ano que vem, com uma taxa de juros mais alta levada aqui pelo Banco Central. Aquela história, né, que os economistas e especialistas em Banco Central sempre nos informam, é que quando você mexe na taxa de juros para cima ou para baixo hoje, o resultado vai aparecer 6 meses, 7 meses à frente, né, no mínimo. Então, o que o pessoal diz é o seguinte: o Banco Central já está olhando para 2022, né, quando a inflação deverá ficar na meta. Para este ano, ela vai passar da meta e a inflação e a taxa de juros vai ficar aí em torno de 4,5, 5, mas depende muito de uma variável não econômica, né, que é a pandemia. Que é a pandemia, e isso é um fato que ocorre, uma circunstância que vale para o Brasil e vale para o mundo inteiro. Quer dizer, quanto menor a taxa de contágio, quanto menor o número de pessoas internadas e doentes, maior a possibilidade de recuperação da economia. Por quê? Porque com menos contágio você pode fazer mais abertura econômica e aí então pode retomar o crescimento. E esse foi um tema da CPI. Isso, né, é um tema político, e foi o tema da CPI da Covid que dominou a semana e vai dominar a próxima também. E o que ela mostrou até agora confirmou o que a gente, enfim, tinha tinha, enfim, bastante sinais, e agora as coisas ficaram muito claras, né? A primeira delas é que o governo é de fato um negacionista, a tal ponto que quando tinha ministros da área técnica, como era o caso do Mandetta e do Nelson Tachi, havia um outro Ministério da Saúde funcionando ali dentro do governo, um ministério paralelo, que ia tomando decisões à revelia dos ministros e que levou à demissão dos dois. Ambos disseram que foram surpreendidos por decisões tomadas pelo governo e que eles nem estavam sabendo, né? Entre eles, a promoção da cloroquina, o desprezo pelo uso das máscaras, a ideia de que não tinha problema ter aglomerações, e por trás de tudo, aquela ideia da chamada imunidade de rebanho, né? Quando o presidente Bolsonaro falava chega de mimimi, vão ficar chorando o tempo todo, tem que enfrentar a doença quer dizer o seguinte: continua a sua vida normal, pega a doença, fica imune e está tudo resolvido. Só que não é fica imune, né? Fica imune ou morre. E aí nós chegamos às 417 mil mortes, né? Então, a CPI está confirmando que houve essa atitude negacionista do governo, que derrubou dois ministros técnicos, depois colocou um ministro que fazia tudo o que o presidente queria e que foi o auge, né, do desastre da pandemia no Brasil. E é esse ex-ministro, o Pazuello, que agora foge da CPI, né? Foge da CPI, inventa que está com Covid, que está em quarentena, mas recebe visita, está estudando um habeas corpus para não aparecer na CPI. Mas eu acho que o dano para o governo já está formado, né? Porque ficou claro, né, essa existência de uma política de saúde separada e que desrespeita os critérios científicos. E o depoimento do ministro Marcelo Queiroga, né, também mostrou que ele está numa situação impossível, né? Porque para não brigar com o presidente, ele se recusou a condenar a tal da cloroquina. E com isso, ele ficou desconfortável na área médica, na área científica, né? E, por outro lado, ele defendeu o isolamento, defendeu a máscara e defendeu a vacina. E, com isso, ele ficou desconfortável com os setores bolsonaristas. Mas quando ele ficou ali em cima do muro, não... Quer dizer, ele falou o seguinte: eu sou a favor da máscara e do distanciamento. Aí o pessoal dizia: bom, mas o presidente não usa máscara e faz aglomeração. Ele dizia: não vou falar sobre isso. Quer dizer, ficou uma situação meio ridícula, né? Mas, enfim, essa é a situação. A CPI já funcionou, a CPI pegou, como a gente diz, e provavelmente colocará mais, digamos assim, mais informações que levam ao impeachment do presidente ou a uma alimentação. O presidente percebeu isso e radicalizou, né? Radicalizou de uma maneira ridícula. Voltou a atacar a China, agora disse que o remédio que ele toma é Coca-Cola, né? Toma esse remédio para o estômago, e com isso ele acha que ele pode prescrever cloroquina para todo mundo, e essa é a situação, né? E uma situação bastante complicada. Na área econômica ainda, o que temos é que a reforma tributária ficou para a semana que vem, mais uma vez, Milton. Muito obrigado, Sadenberg. Você vai voltar no CBN Brasil. E lá no CBN Brasil eu prometo um debate maior sobre a questão das patentes, que ficou de fora desse nosso comentário. Que foi outro assunto importante nessa semana. Mas está sendo... O assunto está sendo, pelas grandes potências, está sendo uma atitude mais política do que prática, viu? Porque você veja, quem começou esse movimento, né, foi o presidente Joe Biden, né, dizendo que os Estados Unidos estavam abertos a discutir a quebra da patente, a suspensão, quebra não, suspensão de patente, no caso das vacinas. Porém, ele fez isso quando os Estados Unidos já têm um número suficiente de vacinas, têm um excesso de vacinas e não exportaram uma única dose para ninguém. Aí fica fácil, né? Obrigado, Sardenberg. Até mais. Até mais. Tchau, tchau. Repórter CBN. Oferecimento Bradesco Seguros. Com você, sempre. Sexta-feira, 7 de maio de 2021. A Prefeitura do Rio de Janeiro liberou horários de bares e restaurantes, praias nos fins de semana e a abertura de casas de espetáculos com 40% da capacidade. Já as aulas do ensino fundamental poderão voltar a ser presenciais na próxima terça-feira. As medidas foram publicadas no Diário Oficial de hoje e valem até o próximo dia 20. O julgamento do impeachment contra o governador afastado de Santa Catarina, Carlos Moisés, começa nesta sexta-feira. O Tribunal Especial, composto por 5 deputados e 5 desembargadores, vai avaliar se houve crime de responsabilidade na compra de respiradores para pacientes com Covid-19 com pagamento antecipado. Carlos Moisés está fora do cargo desde o dia 30 de março e pode ser retirado de forma definitiva se for considerado culpado por 7 dos 10 integrantes do tribunal. O presidente Jair Bolsonaro disse que os integrantes da CPI da Covid-19 bateram muito no ministro da Saúde, Marcelo Queiroga. Segundo ele, os senadores exageraram no tema cloroquina. Bolsonaro disse novamente que foi tratado com a substância e ponto final. Sem citar nomes, o presidente afirmou que conversou com vários senadores e que no mínimo 10 usaram o medicamento, ineficaz no tratamento do coronavírus. Ele deu a declaração durante a live de ontem à noite. No horário de Brasília, 7h35. Repórter CBN. As principais notícias do dia a cada meia hora. Em instantes, outras informações para você aqui no Jornal da CBN. A rodovia Castelo Branco tem um trecho de congestionamento em direção a São Paulo, agora na região principalmente de Barueri. A lentidão começa na altura do quilômetro 30, o caminho fica congestionado na passagem pelo quilômetro 29 e o motorista encontra dificuldades até a aproximação ao 23. Depois desse trecho, dá para seguir melhor até o final do trajeto, até o acesso ao Cebolão, tudo mais tranquilo. Pela Castelo, quem vai para o interior encontra boas condições. Esta próxima meia hora do Jornal da CBN tem oferecimento O Globo, o jornal mais lido do país. 7h37. Jornal da CBN. De volta aqui ao Jornal da CBN e seguimos olhando para os fatos que ocorreram no Rio de Janeiro. No dia de ontem, logo cedo, a gente já atualizava essas informações para você. Tiroteio ocorrendo ali na região do Jacarezinho, pessoas que foram feridas na linha de trem e metrô. E depois, ao longo do dia, começaram a surgir outras informações, chegando ao saldo de 25 pessoas mortas numa ação da Polícia Civil do Rio de Janeiro. Inicialmente, essa é a justificativa, para combater o uso de crianças, né, para o crime organizado, para o tráfico de drogas. Nós tivemos 25 mortes, a primeira morte foi de um policial que estava na operação no momento em que chegava no Jacarezinho e que recebeu um tiro na cabeça. E há uma série de relatos aí que são preocupantes pela forma como a polícia teria operado dentro dessa região. Para conversar conosco sobre esse assunto, conversar comigo, Cássia Godoy, com Frederico Goulart, âncora do Jornal da CBN no Rio de Janeiro, que participa também dessa entrevista, nós convidamos a subdefensora-geral do Rio de Janeiro, Paloma Lamego, a quem agradecemos desde já pela gentileza de ter aceitado o nosso convite. Paloma Lamego, muito obrigado pela sua gentileza. Um bom dia. Bom dia, Milton. Bom dia, Cássia. Bom dia, Frederico. Bom dia. Pelas informações que nós temos até agora, o que que já se pode dizer desta operação? Que análise pode se fazer desta operação da polícia no Jacarezinho? Bom, Milton, é importante dizer que a gente, sobre a razão da operação, a gente tem as mesmas informações que a imprensa, né? De que ela teria sido iniciada para cumprir mandados pela DPCA, que é a Delegacia de Proteção à Criança e Adolescente. E esses mandados são expedidos pela Justiça para prisão, né? De pessoas envolvidas em crimes que são investigados no âmbito da Delegacia de Proteção à Criança e Adolescente. E o que a gente constatou, né, foi a morte de 25 pessoas, né, nessa operação policial, e o cumprimento de 3 mandados, né? Então, assim, só esses números já indicam bem que a operação policial foi mal sucedida, né? Que a gente tem um resultado. O maior resultado de morte de uma operação da polícia no estado do Rio de Janeiro, durante a vigência de uma decisão do Supremo Tribunal Federal, né, que dizia que as operações policiais nesses locais só podiam ser realizadas, né, na hipótese de absoluta excepcionalidade. E, infelizmente, não é o que a gente tem visto acontecer na cidade do Rio de Janeiro, principalmente a partir de outubro do ano passado, em que a gente evidencia um recrudescimento das operações policiais com um aumento da letalidade policial. Durante o dia de ontem, a gente foi recebendo informações não só da Defensoria Pública, mas também outras organizações de defesa dos direitos humanos. E uma equipe da Defensoria Pública esteve no local, assim como a Comissão de Direitos Humanos da ALERJ, a Comissão de Defesa dos Direitos Humanos da OAB e outras organizações de defesa dos direitos humanos. E nessa ida à comunidade, a gente pôde constatar a evidente situação de pânico causada na comunidade em razão dessa operação policial. A gente viu casas, né, alvejadas, comércios fechados, serviços essenciais do Estado paralisados. Né? A gente viu pessoas apavoradas, né, que inclusive viram pessoas serem mortas dentro de suas casas pela polícia. Uma situação de pânico na comunidade. E depois a gente já constatou a informação da polícia de que a operação não tinha terminado. Né? Então você coloca toda uma parte da cidade em uma situação de constante medo, né, em razão de uma operação policial que, reforço, deveria ser para cumprir mandados de prisão. Paloma Lamego, permita só eu passar a palavra aqui para Cássia Godoy. Gostaria de saber, Paloma, na sua avaliação, o que poderia ser feito para mudar essa cultura que envolve a maneira como esse tipo de operação é realizada, e aí não é nem prerrogativa do Rio de Janeiro, isso acontece também em outras cidades brasileiras, né? São operações que, como você disse, começam para cumprir mandados, mas acabam muitas vezes com esse índice altíssimo de letalidade policial. Como mudar essa cultura, fazer esse trabalho, fazer o trabalho policial, mas sem que a gente tenha esses números inaceitáveis depois de uma operação como essa? O que acho que a gente precisa entender é que, de fato, existem espaços na cidade do Rio de Janeiro, né, que são áreas sensíveis, que a gente sabe que existem grupos criminosos fortemente armados, né? E a atuação da polícia nesses locais, ela precisa considerar também que existem ali milhares de pessoas que ficam numa situação de extremo risco de vida, né, com uma atuação policial dessa forma, né? A polícia tem, e ela é a polícia civil, é uma polícia de inteligência, com capacidade investigativa, né? E a gente precisa ter, ela precisa ter uma atuação que respeite esse espaço, né? O direito dessas pessoas nesses espaços. A gente precisa discutir protocolos de atuação. A Defensoria vem fazendo isso, né? Através de ações civis públicas, foram propostas no estado do Rio de Janeiro. Depois a gente entrou como amigos na ADPF 635, que é proposta pelo PSB, e tem outras instituições também de defesa dos direitos humanos. E o que a gente busca é que se crie protocolos. A gente sabe que nesses locais, a polícia sabe que nesses locais vai encontrar resistência armada, né? Ela precisa pensar e imaginar como ela vai cumprir os mandados nesse território sem colocar em risco toda a vida da população em torno, né? Se esses mandados precisam ser cumpridos nesse território, né? Como é que você consegue atuar numa investigação sem expor a risco toda a população? Defensora, como é que anda o processo de identificação desses mortos? A Defensoria tem alguma notícia? Porque até ontem, tarde da noite, muitos corpos nem haviam chegado ainda ao IML do Rio de Janeiro. E o IML é um órgão ligado à Polícia Civil. E foi a Polícia Civil a responsável por fazer essa operação de ontem, né? Por causa dessa relação, pode haver algum tipo de prejuízo nesse trabalho posterior? Já houve relato de familiares para a Defensoria nesse sentido? A gente ainda continua tentando identificar essas pessoas e acompanhar para onde esses corpos foram direcionados, né? A gente imagina que eles tenham sido levados a hospitais, a gente já viu a polícia fazer isso em outras operações, né? A gente tem alguns relatos colhidos no local de pessoas que foram retiradas, né? Já mortas, e a gente não foram direcionadas ao IML, elas não tinham chegado ao IML ontem, enquanto os grupos de organização de direitos humanos estavam no IML aguardando. A gente imagina que eles tenham sido direcionados aos hospitais próximos. Hoje a gente começa de novo a fazer contato com esses hospitais e tentar localizar esses boletins de atendimento médico, né? E também no IML. A gente já viu isso acontecer em outras operações policiais, né? Infelizmente. A gente tem um caso do Falé Fogueteiro, que foi até um processo que houve também a remoção de corpos, né? A imprensa, inclusive, filmou essa retirada de corpos e eles foram também levados aos hospitais, né? E a gente acredita que nessa operação a investigação tem que ser conduzida de forma independente, né? Não pode ser conduzida pela Polícia Civil. A gente precisa que os laudos, né, sejam realizados por peritos independentes, porque, de fato, a gente está investigando uma operação da Polícia Civil, né? Ao agirem dessa maneira, como a senhora mesmo descreveu agora, haveria a tentativa da polícia e de policiais de esconder indícios de execução? Isso é importante a gente pensar que quando acontece uma morte, essa morte precisa ser investigada, né? Se essa morte aconteceu em confronto, se existe a legítima defesa do policial, isso precisa ser demonstrado, né? Então, você não pode, quando você retira um corpo, né, se você não tem mais condições de socorro àquela pessoa, a remoção desse corpo prejudica a investigação, né? Então, de fato, a retirada dos corpos prejudica, inclusive, a compreensão da dinâmica em que as mortes ocorreram, né? Num estado de coisas constitucionais, normais, inclusive, a retirada dos corpos prejudica a defesa, né, de alguém. Porque, na verdade, você precisa demonstrar que aquela situação ocorreu em legítima defesa. Ela não se presume, né? Mas a gente aqui no estado do Rio de Janeiro tem visto essa atuação como uma prática, né? Na verdade, incorporada, né, na atuação da polícia, retirada dos corpos. E isso, de fato, prejudica fortemente a investigação das condições em que essas mortes ocorreram. O que o resultado dessa operação de ontem nos ensina a respeito desse tipo de atividade de combate ao crime organizado? E quem precisa determinar a mudança nesse padrão de comportamento que você descreveu agora? Bom, a gente vem sempre falando sobre isso, né? Eu acho que toda, não só a Defensoria Pública, mas todas as organizações de defesa de direitos humanos, a gente fala constantemente sobre isso, né? Sobre, inclusive, o dispêndio, né, do orçamento do Estado, de um Estado combalido na segurança pública. Esses valores são mais altos que saúde e educação, né? E o quão, essa atuação não é eficaz, né? Diversas pesquisas demonstram que a letalidade policial não colabora para a redução dos índices, né, de criminalidade. Então, a gente acredita que a gente precisa mudar completamente o conceito de segurança pública no estado do Rio de Janeiro, né? E aí isso cabe, obviamente, ao governo do estado do Rio de Janeiro, com quem a gente conversa com bastante frequência sobre esse tema e outros, né? Hoje a gente tem a DPS 635, que é um espaço que tem uma decisão importantíssima, né, que já fala sobre isso, sobre a operação policial, né, e sobre o risco de letalidade policial, né. E, de fato, a gente precisa, a redução do índice de letalidade policial precisa ser um compromisso da segurança pública, né, e hoje não é. Frederico. Defensor, alguns estudos sobre violência no Rio indicam que a letalidade da polícia tende a aumentar em ações que acontecem imediatamente depois da morte de algum policial. Uma operação depois ou no momento seguinte, numa mesma operação, isso costuma acontecer, os números mostram isso. Tem até um nome para isso, chama-se de Operação Vingança. Ontem a gente viu o número de mortes explodir já na parte final da manhã, depois da confirmação da morte de um policial no começo dessa operação. Pode ter havido isso na sua visão? Pode, com certeza isso pode ter ocorrido. Né? Talvez a decisão mais correta seria exatamente suspender a operação. A gente consegue compreender o estado emocional das pessoas naquelas condições. Né? Então é isso, a gente precisa de um compromisso público de que as operações policiais ocorram com um mínimo de tranquilidade, que os agentes da polícia também estejam em condições de realizar suas operações em condições adequadas, né? O que a gente não vê, obviamente, quando você tem um policial morto no início de uma operação policial. Paloma Lamego, só para fechar aqui a nossa conversa, me tire uma dúvida que eu fiquei desde o início aqui. A senhora tem a convicção de que a segurança pública do Rio de Janeiro, a Polícia Civil do Rio de Janeiro, descumpriram uma ordem do STF? A gente tem uma petição dirigida ao STF em fevereiro desse ano, em que a gente relata o recrudescimento dessas operações policiais no Rio de Janeiro. E a gente pede que o STF se pronuncie e deixe claros os critérios sobre essa absoluta excepcionalidade. Né? A gente ouviu aqui da Polícia Civil, ela diz que o Rio de Janeiro vive um estado de excepcionalidade que justificaria operações policiais. A gente entende que essa explicação, ela desrespeita a DPF, né? A decisão de absoluta excepcionalidade. E a gente dirigiu essa petição ao STF porque a gente quer exatamente isso, critérios técnicos, protocolos claros, né, de como a polícia pode atuar e em que casos ela pode atuar. A gente precisa lembrar que esses territórios são extremamente sensíveis, que a gente sabe que existe confronto armado, a gente sabe que existem pessoas lá armadas e que o ingresso da polícia certamente gerará confronto entre os policiais e os criminosos na localidade. Então é importante que a gente tenha claro esses critérios. Uma atuação policial, como a de ontem, que era para, lembrando isso, eles tinham ordens judiciais de prisão, que termina com 25 pessoas mortas e 3 mandados cumpridos, não foi uma operação policial que atendeu aos requisitos da DPF 635. Ontem, o subsecretário da Polícia Civil do Rio, Rodrigo Oliveira, falou que existe no Brasil hoje um ativismo judicial latente na discussão que dificulta a ação da polícia nas comunidades. Como é que a senhora enxergou essa fala dele? Que existe o controle judicial, né? Isso é legal, é constitucional, é democrático e faz parte do Estado de Direito. Né? O que é isso, quando a gente vê uma operação, daí não é uma, várias operações policiais ocorrendo na cidade do Rio de Janeiro de forma indiscriminada, colocando em risco toda a população do estado do Rio de Janeiro, a gente busca decisões judiciais que delimitem essa atuação policial. Isso é perfeitamente possível e, na verdade, é o que se prevê, é o que se espera de um Estado democrático de direito. Defensora Paloma Lamego, quero agradecer a sua gentileza de ter atendido nosso convite aqui no Jornal da CBN. Um bom dia para a senhora. Obrigada, bom dia a todos. Paloma Lamego é subdefensora-geral do Estado do Rio de Janeiro. Conversou com a gente aqui no Jornal da CBN. 7h51. Só o seguro Tóquio Marinho Aluguel vem com a cobertura resolvedora. Isso significa que... Quero alugar uma casa, mas não tenho fiador. Resolve? Resolve. E se eu não tiver aquele dinheirão pro depósito calção? Resolve. E se eu perder a chave de casa? Resolve. E se a pia entupir justo no meu dia de lavar louça? Coincidência, hein? Mas resolve. Seguro Tóquio Marinho Aluguel. Substitui fiador e depósito calção com parcelamento mensal sem juros durante o período do contrato. Tóquio Marinho, uma seguradora completa para você ir mais longe. Fale com o seu corretor. 7h52. Esta meia hora do Jornal da CBN tem oferecimento O Globo, o jornal mais lido do país. O Globo, o jornal mais lido do Brasil, é a maior audiência digital na era do digital. Mais de 28 milhões de visitantes únicos na média mensal 2020. 34% de crescimento nos últimos 3 anos, segundo a Comscore. 1 a cada 5 brasileiros lê o Globo. 1 em cada 3 leitores de jornal lê o Globo no universo TGI Clickstream. Afinal, um jornal com o nome O Globo não podia ser só local. O Globo, um jornal nacional. A Associação de Moradores do Pacaembu ainda tenta impedir a demolição da arquibancada do estádio, conhecida como tobogã. Em março, a justiça liberou a derrubada da estrutura, mas uma decisão em segunda instância suspendeu a obra, que continua em compasso de espera. A Associação Viva Pacaembu tem até o dia 25 deste mês para responder a um recurso da Prefeitura de São Paulo sobre a demolição da arquibancada do estádio, conhecida como tobogã. Em março, a justiça chegou a liberar a derrubada da estrutura numa decisão de primeiro grau, mas no mesmo mês o Tribunal de Justiça concedeu uma liminar suspendendo a obra até a conclusão do processo, a pedido da Associação de Moradores. O município recorreu da decisão no fim de abril. O Complexo Esportivo do Pacaembu é composto pelo Estádio Municipal Paulo Machado de Carvalho e o Centro Poliesportivo. O imbróglio jurídico começou em 2018, quando a associação tentou barrar a concessão do espaço por 35 anos para a concessionária Alegra Pacaembu. Em 2020, a empresa avisou que fecharia o estádio para demolir o tobogã e construir um prédio comercial no lugar. Para a Viva Pacaembu, a arquibancada faz parte do patrimônio histórico e social da cidade, que está tombado pelo CONDEVAT, o Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico, Arqueológico, Artístico e Turístico. Um dos advogados da Associação de Moradores, Luiz Sampietro, explica que há uma preocupação com o risco de demolição. O fato de eu ter um recurso lá no TJ São Paulo, um agravo discutindo a pertinência ou não da demolição, não impede que o juiz de primeiro grau dê a sentença. Então pode acontecer duas coisas: o juiz dá a sentença e revoga a liminar, ou o juiz dá a sentença e confirma essa liminar, independentemente do trâmite do recurso lá no tribunal. O Pacaembu foi sede, foi sítio de inúmeras partidas de futebol memoráveis, ele tem uma memória a ser preservada. Então esse é o objetivo da associação, preservar a memória do estádio em decorrência da função histórica, da função social que ele tem não só para o desporto, mas também para o município e para o estado. A prefeitura alega que os especialistas do CONDEFAT não incluíram o tobogã no tombamento do complexo. Em março, quando a justiça liberou a demolição, havia expectativa de que as obras começassem. A Alegra Pacaembu chegou a iniciar os trabalhos de desmobilização e remoção de mobiliário, mas as obras só podem começar quando a empresa tiver o alvará da prefeitura. De São Paulo, Marcela Lorenzetto. A prefeitura de São Paulo informou que o pedido de alvará para execução da reforma do estádio do Pacaembu está em análise na Secretaria de Urbanismo e Licenciamento, mas não deu um prazo para a conclusão. Volta na CBN, a gente fala agora da Radial Leste. No sentido centro de São Paulo, radial com trânsito intenso e pontos de lentidão no cruzamento com a Jaco Pêssego, tendo e para também na aproximação com a estação Arthur Alvim do metrô. Mais lentidão para o motorista da estação Guilhermina Esperança até o viaduto Alberto Badra e também da estação Tatuapé até a chegada ao viaduto Bresser. Restante do caminho até a ligação funcionando um pouco melhor. No sentido do bairro, as condições são boas pela Radial Leste. Faça a escolha certa. Curso de Medicina é na Unisa. Últimos dias para inscrições no vestibular. Acesse unisa.br. Quem faz Medicina Unisa faz história. 7h56. Aqui é o Vinícius Marquesi, presidente do CREA São Paulo, participando da gravação do primeiro episódio do CREACast, uma iniciativa que vai ao ar a cada 15 dias para falar um pouquinho do mercado e de todos os segmentos das profissões da área tecnológica e trazer aqui a transformação do CREA São Paulo e aproximar o Conselho de Profissionais, Empresas e Futuros Profissionais. Acompanhe o CREACast, o podcast dos profissionais das engenharias, agronomia e geociências. Uma realização do CREA São Paulo no site e aplicativo da CBN e também nas demais plataformas de áudio. Os principais debates do setor financeiro. Notícias, pesquisas, tecnologia e outros temas sobre a perspectiva de especialistas em todas as nossas plataformas. Febraban News. É inovação. É informação. É conexão. Acesse www.news.febraban.org. 24 horas por dia, todos os dias. Febraban News é muito mais que news. Falando mais de rodovias, agora o destaque vai para Ayrton Senna, que tem trânsito muito ruim no sentido capital de São Paulo. Já na aproximação com a chegada ali a Cumbica, motorista pisando freio nesse momento pela rodovia Ayrton Senna, sentido São Paulo, do quilômetro 24 até o 19, ali na passagem pela rodovia Hélio Smith. Da rodovia Hélio Smith em diante, trânsito tranquilo até o acesso à marginal Tietê. No sentido interior de São Paulo, tem lentidão da saída da Tietê até um pouquinho antes do Parque Ecológico do Tietê. Do Parque Ecológico em diante, sem problema. Invista no seu futuro. Faça consórcio na Embracon. Seu carro novo ou imóvel com planos sob medida. Acesse embracon.com.br e faça uma simulação, porque sonhar não tem limites. 7h58. Esta meia hora do Jornal da CBN tem oferecimento. O Globo, o jornal mais lido do país. O Globo, o jornal mais lido do Brasil. É a maior audiência digital na era do digital. Mais de 28 milhões de visitantes únicos na média mensal 2020, segundo a Comscore. E não para por aí. É líder de assinaturas em 20 das 27 unidades federativas, de acordo com o IVC de fevereiro de 2021. Afinal, um jornal com o nome O Globo não podia ser só local. O Globo, um jornal nacional. Temos aqui mensagem do nosso ouvinte Gustavo. Gustavo escreveu para cá, para o 999-119981. Diz que acordou atrasado hoje. É, sexta-feira é fogo, né, Gustavo? Não conseguiu ouvir o comentário do Carlos Alberto Sardenberg na íntegra. Quando ele ligou o rádio, o comentário já tinha sido iniciado. E aí pergunta, como eu faço para ouvir novamente desde o comecinho? Vai lá no nosso site, cbn.com.br. Tá também no nosso aplicativo. Você vai lá e consegue ouvir novamente, assim como todos os conteúdos do Jornal da CBN, que depois viram podcast e ficam disponíveis ali para você. Inclusive, no nosso aplicativo, se você ainda não baixou, faça isso, você tem a possibilidade de guardar esses conteúdos para ouvir quando você estiver sem internet. Será que investir na Bolsa é para mim? Ou renda fixa? E previdência privada? Tem hora certa? Quando o assunto é investimento, todos têm perguntas. E o BTG Pactual Digital pode ajudar nas respostas. Baixe o app e dê um BTG nos seus investimentos. 8 horas. Repórter CBN. Oferecimento Bradesco Seguros. Com você, sempre. Sexta-feira, 7 de maio de 2021. O total de brasileiros que morreram de Covid-19 ultrapassou 417 mil. Em 24 horas, houve mais 2.531 vítimas da doença. O número de infectados chega a pouco mais de 15 milhões desde o começo da pandemia no Brasil, no dia 26 de fevereiro do ano passado. Os dados são das Secretarias Estaduais de Saúde e foram reunidos e divulgados pelo Consórcio de Veículos de Imprensa. O Instituto Butantan paralisou o envase da Coronavac por causa da falta de insumos importados da China. Ontem, o Instituto entregou mais 1 milhão de doses ao Ministério da Saúde, mas informou que haverá mais atrasos no recebimento da matéria-prima. A demora pode afetar ainda mais a aplicação da segunda dose em cidades de ao menos 20 estados que já suspenderam a aplicação do reforço da Coronavac. Somente em Minas Gerais, o imunizante para a segunda dose está em falta em mais de 800 municípios. O lucro líquido do Banco do Brasil cresceu 44,7% entre janeiro e março e atingiu R$4,9 bilhões. O valor é recorde para o período de um trimestre. A base de comparação são os 3 primeiros meses do ano passado. O recém-empossado presidente do banco, Fausto de Andrade Ribeiro, atribuiu o desempenho a uma estratégia corporativa que buscou o aumento da eficiência, o controle rigoroso das despesas e o crescimento sustentado do crédito. O governo federal informou que foi surpreendido com a decisão da Arábia Saudita de suspender a compra de 11 exportadores brasileiros de carnes de aves. Segundo um comunicado do Itamaraty, do Ministério da Agricultura, a decisão poderá ser contestada na Organização Mundial do Comércio se não houver acordo bilateral. O documento mostra que não houve contato prévio das autoridades sauditas, nem foram apresentadas justificativas para a suspensão. A carne de aves lidera a lista de exportações para a Arábia Saudita. No horário de Brasília, 8:02. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Daqui a pouquinho tem conversa de política com a Bela Megali, mas antes, CBN Dinheiro com Mauro Halffter. Esta última meia hora do Jornal da CBN teve oferecimento O Globo, o jornal mais lido do país. Rádio CBN, ZYD 800, FM 90,5 MHz, São Paulo. Na internet, cbn.com.br, em nosso aplicativo e nas plataformas de podcasts. CBN Dinheiro, com Mauro Halffter. Oferecimento Tóquio Marine, uma seguradora completa para você ir mais longe. Fale com o seu corretor. E BTG Pactual Digital, siga no Instagram e saiba tudo sobre investimentos. Um ouvinte me escreveu: tenho uma aplicação em CDB com liquidez diária e pretendo dividir o capital em três partes, mantendo uma parte no próprio CDB como reserva de emergência e as outras duas partes em tesouro prefixado e tesouro IPCA no tesouro direto. Isso com a intenção de carregar os títulos até o vencimento. Considerando a tendência de alta da taxa Selic, o que seria mais interessante? Aplicar imediatamente no tesouro direto ou manter tudo no CDB e aguardar que a taxa Selic atinja um nível próximo do esperado para o ano, para só então aplicar no Tesouro Direto? Minha resposta: o mercado é bastante ansioso e geralmente antecipa quase tudo. No seu lugar, então, eu já faria as aplicações no Tesouro Direto, mas só nos papéis com prazos menores. No caso do Tesouro Prefixado, seria o vencimento em 2024. E no Tesouro IPCA, o mais curto papel é de 2026. Esses são os papéis que oscilam menos. Eles podem lhe dar um ganho extra em relação à taxa Selic, com risco apenas moderado. Eu repito, Tesouro Prefixado 2024 e Tesouro IPCA 2026. Essa carteira ela pode apresentar resultados negativos em alguns meses. O mercado é bastante instável. Mas no médio prazo, eu não teria dúvidas de que essa carteira deve vencer com uma certa folga a taxa Selic. Não deixe de aproveitar o fim de semana com a sua família. Mauro Halffter para a CBN. Jornal da CBN. Apresentação: Milton Jung e Cássia Godoy. Muito bom dia a você que está na terceira hora do Jornal da CBN, edição desta sexta-feira, dia 7 de maio de 2021. 8:06. Conversa de política com Bela Megali. Bom dia para você, Bela. Bom dia, Milton. Bom dia, Cássia. Bom dia, ouvintes. Bom dia, Bela. Nessa semana em que a política foi marcada pela CPI, vamos começar falando sobre a participação de Carlos Bolsonaro, o vereador Carlos Bolsonaro, que agora é responsável pela comunicação do governo? Pois é, não é muito usual, né, um vereador ser tão atuante no Palácio do Planalto, mas temos esse caso com o presidente Jair Bolsonaro, né? Com o Bolsonaro aí cada vez mais acuado pela CPI da Covid, a comunicação da presidência voltou para as mãos do Carlos Bolsonaro, o seu filho 02, como ele gosta de dizer, né? De se referir aos filhos. E o Carlos, como sempre, ele faz o pai, incentiva o pai a radicalizar o discurso. E foi isso que a gente viu nessas últimas semanas. O Carlos passou 2 semanas em Brasília, frequentando o gabinete, reuniões, enfim, em contato direto e frequente com o pai. E essa concentração aí da comunicação nas mãos do Carlos já foi sentida em discursos mais agressivos do presidente essa semana, com ataques indiretos ao STF, à China, falando de guerra biológica ligada ao coronavírus, o que a gente sabe que não procede, né? Mas a estratégia do Carlos é essa, de radicalizar e jogar ali para a plateia do presidente, né? E isso já gerou muito desconforto e tem gerado muita crítica dentro do próprio governo. Inclusive, ministros relataram para mim que hoje avaliam que a comunicação com a acentuação dessa agressividade é hoje um dos maiores problemas do governo Bolsonaro ao lado da falta de articulação política. E dentro do Palácio do Planalto, quem atua na área reclama que, com Carlos Bolsonaro no comando, de novo, eles não têm informações nem a dados básicos, como a agenda do presidente Jair Bolsonaro, onde ele vai, onde ele estará amanhã, sabe? Então, a situação está bem complicada. A crise está instaurada também na área de comunicação do governo. E tudo isso no momento em que é realizada a CPI da Covid-19, que já tinha levado, né, crise para o governo, para o Ministério da Saúde e está levando também para o Ministério da Justiça, Bela? Pois é, a esplanada está sendo tomada aí, né, por uma crise, está sendo toda contaminada por essa crise da CPI da Covid. O ministro da Justiça, Anderson Torres, que é delegado da Polícia Federal, ele entrou em uma rota de colisão com a PF, porque ele deu uma entrevista para a revista Veja falando que é requisitar dados de investigações que miram governadores. E isso abasteceria os senadores governistas da CPI. Cássia, isso gerou um mal-estar tremendo assim, na polícia, e deflagrou a primeira crise entre a PF e o ministro Anderson Torres, porque os delegados afirmam que isso é impossível, que só pode ser compartilhado qualquer dado se a justiça determinar esse compartilhamento. E é um trâmite burocrático. Muitas vezes as CPIs não conseguem ter acesso a dados sigilosos porque isso pode atrapalhar a investigação. Mas a fala de Torres criou um mal-estar não só com a PF, mas também a indignação entre senadores que já requisitaram que ele dê um depoimento, preste um depoimento para esclarecer isso. E na PF a avaliação é que esse depoimento vai ser crucial para definir o tom, como vai se dar a relação do Anderson Torres com a corporação. E os delegados avaliam, inclusive, até fazer uma manifestação pública condenando a atuação do ministro da Justiça, se de fato ele citar a CPF e der qualquer indicação de que se ele citar a PF e se ele der qualquer indicação de que a Polícia Federal estaria atuando aí de maneira política. Porque o grande temor dos investigadores é esse, passar a imagem que a PF não é uma polícia de Estado, mas sim uma polícia partidária. Bela, para fechar aqui a nossa conversa, você que está em Brasília, quem esteve aí em Brasília durante essa semana foi o ex-presidente Lula. Qual é o balanço que se pode fazer das visitas, das conversas, articulações que o ex-presidente fez? Olha, Milton, foram mais de 15, entre 15 e 20 agendas. Saía um, entrava outro, o hotel do que o Lula ficou hospedado na Asa Sul foi bem movimentado, ele saiu pouco e para algumas conversas pontuais em embaixadas. Ontem, o almoço com o ex-presidente Sarney, e o Lula fez muitos acenos e muitos encontros com lideranças do centro, como o Rodrigo Maia, com quem ele se encontrou na quarta-feira. Logo depois ele se encontrou com o Gilberto Kassab, que inclusive pode receber o Rodrigo Maia no seu partido, e quase se encontrou com o Rodrigo Pacheco, Inclusive, essa agenda até causou um mal-estar ali com o Bolsonaro. O Bolsonaro, quando soube da agenda, não gostou. Enfim, não foi uma agenda muito, muito agradável. Causou, mas ela acabou não saindo do papel, né? Ficou só como um programa. O que a gente viu é que o discurso oficial do Lula era que essas conversas eram para defender a retomada do auxílio emergencial de R$600, capitalizado pelo Congresso. Mas, na verdade, a gente viu uma assídua atuação do ex-presidente para formar palanques eleitorais e muitas sinalizações ao centro. O Lula repetiu em várias conversas que quer compor para derrotar o bolsonarismo, especialmente com lideranças do Rio. Ele destaca a importância de derrotar o bolsonarismo no seu berço, né, que é o Rio de Janeiro. Tá, os próximos passos do ex-presidente já se sabe, já se tem alguma informação nesse sentido, depois dessa passagem aí por Brasília, ele vai continuar viajando pelo Brasil? A ideia é que sim, que ele viaje, mas por enquanto o PT avalia que precisa esperar algumas semanas para ter... principalmente por causa do coronavírus, né? Porque há um entendimento de que é muito difícil o Lula fazer agendas locais sem aglomeração. E como a Covid-19 é um dos temas que o governo e o próprio Lula mais criticam em relação à condução do governo Bolsonaro, ele está muito preocupado em não dar um mau exemplo nesse sentido. Então, a ideia é que sim, que ele faça agendas pelo país, mas quando tiver uma estabilização de casos e é quando a situação fica um pouco melhor. A ideia é, claro, que ele vá para o berço político dele em breve, o Nordeste, né, que faça uma agenda mais efetiva lá, mas para isso a situação sanitária do país precisa melhorar. Bela, muito obrigado pela conversa desta sexta-feira. Bom fim de semana para você. Bom final de semana, Milton, Cássia e ouvintes. Obrigada. Até mais, Bela. E a nossa conversa de política com a Bela Megali, às sextas-feiras, daqui a pouquinho, estará à sua disposição também no podcast do Jornal da CBN. 8h15. A Infracommerce acaba de abrir capital na B3, a Bolsa do Brasil. Com atuação em alguns dos principais países da América Latina, a Infracommerce é especialista em soluções digitais para e-commerce. Parabéns pelo IPO e seja bem-vinda. Quem quer economia? Eu quero você! Então aproveite o Ultra Descontão Ultra Farma. Você nunca viu preços tão incríveis. Medicamentos de marca, genéricos, com retenção de receita, vitaminas, produtos de higiene, beleza e muito mais. Tudo com descontos de verdade. Acesse agora ultrafarma.com ou baixe o aplicativo e aproveite. Entregamos em todo o Brasil. Ultra Descontão Ultra Farma. Aqui você economiza, economiza, economiza. A marginal do Rio Tietê, para quem vai no sentido da rodovia Castelo Branco, tem trânsito intenso com pontos de lentidão entre a ponte Aricanduva e a ponte do Tatuapé e da Vila Guilherme também até a passagem pelo sambódromo do Anhembi. Para quem vai no sentido zona leste da capital, sentido rodovia Ayrton Senna pela marginal Tietê, anda e para um pouquinho na saída da rodovia dos Bandeirantes até a aproximação com a ponte do Piqueri, restante do caminho sem muitos problemas, prefira a pista local nos dois sentidos. Surpreenda sua mãe com o presente perfeito na Fast Shop. Os produtos mais desejados com até 40% de desconto. Corra, baixe o app e receba em até 2 horas sem sair de casa. Fast Shop. Aqui é o Vinícius Marques, presidente do CREA São Paulo, participando da gravação do primeiro episódio do CREACast, uma iniciativa que vai ao ar a cada 15 dias para falar um pouquinho do mercado e de todos os segmentos das profissões da área tecnológica e trazer aqui a transformação do CREA São Paulo e aproximar o conselho de profissionais, empresas e futuros profissionais. Acompanhe o CREACast, o podcast dos profissionais das engenharias, agronomia e geociências. Uma realização do CREA São Paulo no site e aplicativo da CBN e também nas demais plataformas de áudio. Falando também na marginal do Rio Pinheiros. No sentido Interlagos, motorista que segue pela marginal Pinheiros reduz a velocidade da saída do Cebolão até a aproximação com a ponte Cidade Universitária. Da Cidade Universitária até Eusébio Matoso, trânsito melhora, da Eusébio Matoso em diante, sem problemas. No sentido do Cebolão, tem um pouco de lentidão agora para o motorista que segue pela marginal Pinheiros, da Miguel Yunes até a aproximação com a ponte do Socorro, entre a ponte João Dias e a estação Granja Julieta, e no acesso à Avenida dos Bandeirantes, seguindo pela local, pela marginal Pinheiros, sentido Cebolão, trânsito vale um pouco mais a pena nesse momento. O Macro é melhor para você. Chegou o Economacro para você economizar muito mais. Açúcar refinado União, R$ 2,79. Ofertas válidas até 7 de maio. Os principais debates do setor financeiro. Notícias, pesquisas, tecnologia e outros temas sobre a perspectiva de especialistas em todas as nossas plataformas. Febraban News. É inovação. É informação. É conexão. Acesse www.news.febraban.org.br. 24 horas por dia, todos os dias. Febraban News é muito mais que news. Lá vem Palmeiras no ataque, olha lá, cruzamento na esquerda para a direita, fecha o verde, pro gol! Festa do mundo para o garoto, centroavante no verde, depois da jogada na pela esquerda. Cai na grande área, chega para desviar para o fundo no gol, Lucas Esteves, balança a rede do Santos e bota outra vez o Palmeiras na frente. Na marca de 33 minutos do segundo tempo, toda a alegria do mundo no verde, um abraço para o menino, para o garoto Lucas Esteves. Agora no placar da CBN. Palmeiras 3. Santos 2. O Palmeiras venceu o Santos no Allianz Parque por 3-2 em jogo pelo Paulistão Sicredi. Com este resultado, o Alviverde mantém chances de classificação às quartas de final. Já o Peixe, que está eliminado da competição, luta agora para se manter na elite do campeonato estadual. O Santos pode ser rebaixado no domingo se perder na Vila Belmiro para o São Bento. O Corinthians conquistou sua primeira vitória na Copa Sul-Americana ao fazer 3-0 no Sport Huancayo em Lima, no Peru. Luan marcou 2 gols no confronto e Daniel Alves e Luciano serão reavaliados hoje no São Paulo. Eles saíram com dores na partida contra o Racing pela Libertadores. Momento do Esporte, com Gabriel Dudziak. Muito bom dia para você, Dudziak. Olá, Milton. Bom dia também aos ouvintes. Vamos começar e vamos falar sobre este 3-2 do Palmeiras em cima do Santos? Sim, sim, vamos começar por esse jogo. Foi um jogo muito aberto, né? Um jogo que teve 5 gols e poderia ter tido mais gols, porque os dois times defenderam mal ontem. Acho até que o Santos se beneficiou desse jogo aberto, né? Ficou um jogo de lá e cá no segundo tempo. O Santos conseguiu um empate, teve oportunidades para fazer o 3-2, né? Conseguiu um empate 2-2 no início do segundo tempo e teve oportunidades para fazer o terceiro gol. Não fez, e aí na reta final da partida o Palmeiras é que fez, e depois disso o Santos teve muitas dificuldades. E essa derrota, né, do Santos por 3-2 para o Palmeiras coloca essa situação descrita pelo Vinícius Moura. Agora, no domingo, o Santos joga para permanecer na primeira divisão do Campeonato Paulista. Se perder do São Bento, Milton, está rebaixado para a segunda divisão. O pior dos cenários se concretizou para o time do Peixe. Pode vai jogar ter pelo empate time ainda. Time titular, então, em meio a toda a preocupação que tem de Copas de Copa Sul-Americana, vai ter Libertadores, que né? Libertadores, perdão, vai ter que ir de titular? Então, aí é que vem. Teoricamente, sim. Mas veja, o Santos usou no fim de semana titulares contra o Bragantino, na terça, titulares contra o The Strongest, ontem, titulares contra o Palmeiras. É possível usar uma quarta vez num prazo de uma semana e um dia, né? Uma semana os titulares novamente, 4 jogos na semana com os titulares, isso vai ter que ser avaliado. E tem aí, né, a possibilidade da confirmação da contratação do novo técnico, que seria o Fernando Diniz, ex-São Paulo. De repente ele já estrearia nesse contexto para salvar o time de não cair a Série A2 do Paulistão e com esse dilema, titulares ou reservas. Tá certo, porque uma coisa é não disputar o Campeonato Paulista com seu time principal, não levar em consideração, até porque tem ali compromisso maior, temporada complicada. Outra coisa é você dar espaço para esse tipo de risco, né? Esse risco não dava para correr, né? Isso tinha que estar na medida ali. Não dava. Mas tem muito a ver com o calendário absurdo, né, da Federação Paulista de Futebol e com as limitações de elenco do Santos, na minha visão, Milton. Muito obrigado, até mais. Valeu, um abraço. Os principais debates do setor financeiro. Notícias, pesquisas, tecnologia e outros temas sobre a perspectiva de especialistas em todas as nossas plataformas. Febraban News. É inovação. É informação. É conexão. Acesse www.news.febraban.org.br 24 horas por dia. Todos os dias. Febraban News é muito mais que news. Temos duas manifestações em curso na manhã de hoje na cidade de São Paulo. Quem tem mais detalhes é a Marcela Marcos. Cássia, são dois protestos do movimento dos trabalhadores sem teto que causam bloqueio total em pontos da capital paulista em vias importantes. No corredor norte-sul, em direção ao aeroporto de Congonhas, o grupo interdita a Avenida Tiradentes na aproximação à estação Armênia do metrô. O trânsito está congestionado desde a Santos Dumont, na altura ali da Avenida General Pedro Leon Schneider, próximo ao Campo de Marte, e o caminho pela Avenida Cruzeiro do Sul, sentido centro, Avenida do Estado, nas duas direções, no cruzamento com a Tiradentes, também tem congestionamento agora em razão dessa interdição. O outro ponto desse protesto é a Avenida Tancredo Neves, sentido Imigrantes, na altura da estação Sacomã, que afeta o trajeto da Rua das Juntas Provisórias e também a chegada a São Paulo pela rodovia Anchieta para quem pretende acessar a Tancredo Neves. A Polícia Militar acompanha os protestos, que são por melhores condições de moradia e auxílio emergencial. Cássia. Muito obrigada, Marcela Marcos, que vai continuar monitorando estes protestos em São Paulo. Volto ao longo aqui do Jornal da CBN com mais informações. Por enquanto, há interdições nos dois casos. Será que investir na Bolsa é para mim? Ou renda fixa? E previdência privada? Tem hora certa? Quando o assunto é investimento, todos têm perguntas. E o BTG Pactual Digital pode ajudar nas respostas. Baixe o app e dê um BTG nos seus investimentos. 8h25. Dia a dia da economia, com Miriam Leitão. Muito bom dia para você, Miriam. Bom dia, Milton. Bom dia, Cássia. Bom dia, ouvintes da Rádio CBN. Bom dia, Miriam. Miriam, nesse caso aí do Brasil e da China, das falas do presidente Jair Bolsonaro, especialmente sobre Covid, Bolsonaro fala e a diplomacia tem que correr para tentar acertar as pontas de novo? Pois é, Milton, a diplomacia tem que tentar correr atrás, às vezes outros poderes, né? A gente viu o esforço que foi feito por parlamentares, muita gente tentando apagar os incêndios que o presidente fica jogando sobre as relações Brasil-China. Eu conversei hoje com um diplomata que acompanha bem de perto essa relação Brasil-China e perguntei para ele o seguinte: será que vai ter impacto essa afirmação completamente irresponsável, sem base, de guerra química, que o vírus teria vindo de uma guerra, saído de laboratório, parte de uma guerra química, né? E aí a resposta foi sim, que pode ter impacto. A informação que essa fonte me passou é que os chineses estão apostando muito nas relações com os estados, mas tudo tem um limite, foi o que ele falou, tudo tem um limite. Então eles acham que está se acumulando esse tipo de agressão, né? E aí é bom lembrar o que aconteceu essa semana com a Austrália, porque a China suspendeu o acordo econômico com a Austrália, negociações que vinham sendo feitas desde 2013 para incluir a Austrália no que eles chamam de Rota da Seda, que é uma série de investimentos que vão ser feitas nesses países que eles escolhem como a nova Rota da Seda. E isso aconteceu por quê? Depois de seguidas declarações hostis por parte do primeiro-ministro Scott Morrison. No ano passado, por exemplo, ele pediu uma investigação internacional sobre as origens da pandemia, insinuando a mesma insinuação do Bolsonaro. E é bom lembrar que a OMS foi à China, fez uma avaliação até para saber, para aprender mais sobre a origem da pandemia, e descartou qualquer possibilidade de que fosse uma coisa de laboratório. Então, isso aí, os técnicos ficaram lá, circularam e buscaram informação. Então, é uma aleivosia, uma acusação falsa. E ontem, a resposta diplomática, né, a resposta da China foi com luva de pelica, foi com diplomacia. O porta-voz do Ministério das Relações Exteriores disse o seguinte, Milton e Cássia, que deveria ser evitado esse tipo de politização do vírus. E aí fez uma frase bonita para a diplomacia, que a pandemia é o inimigo comum da humanidade. Eu só queria lembrar que o Brasil sempre teve uma das melhores diplomacias do mundo, levando lição de diplomacia por parte da China. Mas a informação que eu tenho é que, por baixo, a tensão está ficando muito grande, porque são ataques sucessivos de pessoas muito importantes dentro do governo, o presidente, o filho do presidente, o ministro da Economia, o antigo ministro das Relações Exteriores, e é sucessivo, isso vem desde 2019. Então, isso aí pode custar caro para o país, infelizmente, Milton e Cássia. Agora, Miriam, além da questão, né, da demora maior na entrega do componente ativo das vacinas, o próprio Instituto Butantan já admite que as declarações em relação à China podem estar causando essa demora maior na entrega. Existem outros pontos da relação Brasil-China, outras questões, outros acordos comerciais que podem ser prejudicados também? Podem sim, Cássia, você fez uma pergunta importante, porque tem dois níveis de vulnerabilidade do Brasil à China, né? O primeiro é esse imediato, IFA para as vacinas. IFA para vacina é uma coisa imediata, né? Então, eles podem atrasar, criar barreiras burocráticas, falar que não está fazendo nada, é apenas burocracia. Mas tem uma outra coisa maior. A China é um parceiro estratégico do Brasil, absolutamente estratégico. Esse ano nós vamos ter um saldo comercial muito maior. E isso é importante, você vê que nos últimos dias caiu 10%, o valor do dólar, porque está entrando muito dólar vindo da relação comercial, principalmente com a China. Nós temos um superávit muito grande, aumentaram muito as importações de produtos brasileiros. Então, eles podem procurar alternativas e ir reduzindo essas compras, não é? O Brasil não é o único fornecedor. Então, enfim, tem muitas outras áreas em que a China pode nos atingir. É claro que nós não vamos fazer uma coisa submissa à China, porque a China, dependemos da China. Mas a gente tem que ser razoável. Esse tipo de atitude do presidente da República é irresponsável. É irresponsável porque não tem base. Se tivesse alguma base, então o país enfrentaria esse risco. Mas não tem base. Ele faz essa afirmação para chamar a atenção, como eu já disse aqui, porque ele está indo muito mal na CPI, o governo dele, Milton e Cássia. Muito obrigado, Miriam. Boa sexta-feira. Saúde para você. Saúde para todo mundo. Até mais tarde, Miriam. Repórter CBN. Oferecimento Bradesco Seguros. Com você, sempre. Sexta-feira, 7 de maio de 2021. A subdefensora-geral do Rio de Janeiro, Paloma Lamego, afirmou que os números indicam que a operação realizada ontem pela Polícia Civil na comunidade do Jacarezinho foi mal sucedida. Ao todo, 25 pessoas morreram e 3 mandados judiciais foram cumpridos. De acordo com a corporação, 24 mortos eram traficantes e 1 policial civil. A subdefensora-geral também disse que a retirada dos corpos do local prejudica a investigação. Paloma Lamego ainda afirmou que a apuração do caso deve ser realizada por peritos independentes. Trabalhadores informais e inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal nascidos em junho podem sacar a partir de hoje a primeira parcela do Auxílio Emergencial 2021. O dinheiro havia sido depositado nas contas poupança digitais da Caixa Econômica Federal em 18 de abril. Os recursos também poderão ser transferidos para uma conta corrente sem custo para o usuário. Ceará e Paraná apresentaram curva ascendente de mortes provocadas pelo coronavírus pelo segundo dia seguido. No momento, 13 unidades da federação aparecem com tendência de queda. 12 estados apresentam estabilidade. O levantamento é do consórcio de veículos de imprensa que trabalha com as informações das secretarias estaduais de saúde. O julgamento do impeachment contra o governador afastado de Santa Catarina, Carlos Moisés, começa nesta sexta-feira. O Tribunal Especial, composto por 5 deputados e 5 desembargadores, vai avaliar se houve crime de responsabilidade na compra de respiradores para pacientes com Covid-19 com pagamento antecipado. Carlos Moisés está fora do cargo desde o dia 30 de março e pode ser retirado de forma definitiva se for considerado culpado por 7 dos 10 integrantes do tribunal. No horário de Brasília, 8h33. Repórter CBN. As principais notícias do dia a cada meia hora. Em seguida tem Lauro Jardim. A Avenida do Estado tem longa fila de congestionamento agora em direção ao Ipiranga como reflexo de uma manifestação na Avenida Tiradentes, sentido aeroporto de Congonhas, próxima à Estação Armênia do metrô. Caminho pela Avenida do Estado congestionado desde o trecho inicial, acesso a partir da Marginal do Rio Tietê até a aproximação a Senador Queiroz e no sentido contrário também tem reflexo de trânsito complicado da Senador Queiroz até a Rua São Caetano. O ato é do MTST por melhores condições de moradia. Plantão Lauro Jardim. Muito bom dia para você, Lauro. Bom dia, Milton. Bom dia, Cássia. Bom dia, ouvintes. Bom dia, Lauro. Laura, o que, que nós temos aí de novidade do general Pazuello, o Fujão? O general Fujão, né, Milton? Virou uma novela esse pedido de adiamento do Pazuello para depor a CPI. O depoimento dele estava marcado para quarta-feira. E o que tem aí por trás, o que eu andei apurando? Primeiro, um dos objetivos do Pazuello ao forçar o adiamento do depoimento dele à CPI, foi que ele queria falar depois do Fábio Weingarten, o ex-chefe da SECOM, cuja ida à comissão está marcada para quarta-feira que vem. Quer dizer, espera-se que o Weingarten deponha na quarta-feira que vem, né, fazendo um parênteses aqui, porque ultimamente essa turma do governo tem aparecido com suspeitas de Covid, de recontaminação de Covid, para não depor. Bom, voltando ao Pazuello, a ideia é que ele possa responder às possíveis acusações que devem surgir no depoimento do ex-chefe da SECOM, Weingarten, porque, como a gente se lembra, o Weingarten, numa entrevista à revista Veja, 2 ou 3 semanas atrás, ele chamou o Pazuello de incompetente, culpou o Pazuello pela falta de vacinas em número suficiente, que hoje reina aí no Brasil. Então, o temor do Pazuello era que, se ele falasse antes do Weingarten pudesse desgastá-lo ainda mais. Então, esse foi um dos objetivos dessa história mais do que mal contada dele dizer que está recontaminado. Porque, Milton, faz 3 dias que o Pazuello avisou a CPI da Covid que não poderia comparecer lá presencialmente para falar, e porque ele estaria recontaminado, usou até a autoridade do comandante do Exército, o general Paulo Sérgio, que se envolveu no assunto, ele ligou para o presidente da comissão da CPI, o Omar Aziz, e disse que por essa precaução, o Pazuello não poderia depor na quarta-feira presencialmente e tal. Só que até agora, o Pazuello, ele não se dignou a fazer um exame de PCR para saber se está mesmo com Covid, e se fez, não mostrou resultado para ninguém, o que revela para mim, e acho que para todo mundo, um inacreditável desrespeito com os senadores, e é bom ele ficar sabendo, e acho que talvez já tenha avisado a ele, que os senadores não costumam deixar barato esse tipo de coisa. Ainda mais que nos últimos dias, esse descompromisso do Pazuello tem se escancarado, ele tem se encontrado com políticos nos últimos dias. Ontem foi revelado que ele teve presencialmente com o Onyx Lorenzoni, que é uma das pessoas escaladas pelo governo para atuar na CPI, e eu apurei também que nos últimos dias ele esteve longamente com o senador Ciro Nogueira, integrante da CPI, que aliás também já teve Covid, mas enfim, ele continua se encontrando. Quer dizer, uma coisa certa, Milton, o Pazuello, acho que ele faz o que ele prega. Ele não ficou conhecido nem um pouco quando era ministro por pedir para os brasileiros se protegerem da Covid, e agora, com essa marota suspeita que ele estaria recontaminado, ele continua sem tomar o menor cuidado em se proteger da doença. Agora, Lauro, será que tem mais alguma possibilidade, depois dessa alegação do Pazuello de recontaminação por Covid, ele tentar alguma outra manobra para evitar o depoimento presencial na CPI? Eu acho que ficaria muito estranho uma outra manobra, mas a verdade é que o governo teme muito esse depoimento. E, Cássio, se a gente levar em conta que o que o Pazuello fez na terça-feira de colocar essa suspeita de que ele estaria recontaminado para poder adiar o depoimento, e já foi, acho que claro, um vexame público, ele virou o general Fujão, eu acredito que o governo possa tentar, sim, uma outra estratégia de burla ao comparecimento dele, por mais que isso irrite os senadores e por mais que isso torne patético para a opinião pública o que está acontecendo. Ou seja, o Pazuello hoje virou um refém da incompetência dele e do que ele protegeu o presidente da República, os atos do presidente da República em relação à Covid, durante o tempo em que ele foi ministro da Saúde. E por trás de tudo isso, né? É tão estranha e tão curiosa essa situação aí do Pazuello, que até a discussão do com que roupa eu vou faz parte desse projeto, né? Vou de farda, vou sem farda, vou à paisana, não vou à paisana, enfim. Milton, a propósito, você está dizendo isso, por acaso, hoje eu falei de manhã, antes da gente entrar aqui no ar, com um ministro do Palácio, que e eu estava conversando com ele sobre Pazuello, evidentemente, e ele me disse o seguinte: Lauro, eu falei que a informação que eu tinha é que ele tinha resolvido depor em traje civil, terno e gravata. Mas, e comentei isso com esse ministro. E ele falou: Lauro, espero que sim, mas ele ontem andou ameaçando e de farda ao depoimento. Aí, quer dizer, na verdade, eu acho que ele não vai acabar não indo de farda. Mas essa ameaça que ele fez ontem, relatada por esse ministro, mostra o estado de nervos em que ele se encontra hoje. Ou seja, ele vai depor, algum dia ele vai ter que depor, e isso só mostra o quão despreparado ele se sente para estar diante dos senadores. Certo. Obrigado, Lauro. Até mais. Até segunda para todo mundo. Até mais. Saúde. 8h41. Bem-estar e movimento, com Márcio Atala. Bom dia para você, Márcio. Bom dia, Milton. Bom dia, Cássia. Bom dia, ouvintes da CBN. Bom dia, Márcio. Rapaz, tiraram o pé do barro ontem, hein? Ah, Luanel Messi, meu amigo. Ele voltou. Luan voltou, tá certo. Tá certo, tem toda a razão. Amigão, vamos lá. Jederson Bonomo, nosso ouvinte de Vila Velha, Espírito Santo, 30 anos. Rotina de musculação na academia, 5 vezes por semana. Dúvida dele é sobre alimentação. O que, que é mais correto levando em consideração esse foco na musculação? Para quem quer ganhar massa muscular. Alimentar-se com qualidades menores, de 3 em 3 horas, ou quantidades menores, a qualidade tem que ser sempre boa. Quantidades menores de 3 em 3 horas, ou fazer refeições mais completas de 5 em 5. Olha, Milton, para o ganho de massa muscular não vai fazer nenhuma diferença, tá? O que é importante ele ter? A quantidade de proteína distribuída ao longo do dia, né? Então, ele não concentrar grande parte dessa quantidade de proteína numa só refeição, que às vezes é comum, a pessoa treina, consome bastante proteína e no resto, nas outras refeições, tem uma quantidade muito pequena ou insuficiente de proteína. O ideal é que ele tenha um mínimo de proteína ao longo do dia, mas dividido entre essas refeições. Se de 3 em 3 horas ou 5 em 5 horas, isso não vai fazer diferença. Aí vai pelo conforto dele, pela sensação de fome. É importante ele respeitar essa sensação de fome dele. Agora, a quantidade que hoje é recomendada para ganho de massa muscular em relação ao consumo de proteína é de 1,5 a 2 gramas de proteína por quilo de músculo, por quilo de peso. Então, uma pessoa mais ou menos de 70 quilos vai consumir ao longo do dia entre 120 e 140 gramas de proteína, né? E isso ele pode dividir entre essas refeições. Se ele optar por comer de 3 em 3 horas ou de 5 em 5 horas, é indiferente, Milton. Perfeito. Muito obrigado. Siga no seu ritmo, então, meu amigo Jederson Bonomo. Muito obrigado, Márcio. Até mais. Até mais. Um abraço. As aulas presenciais na rede estadual voltaram com toda a segurança. Para os alunos, comparecer não é obrigatório. Quem prefere, pode continuar estudando em casa pelo Centro de Mídias. Mas quem quer ou precisa, pode vir. Tem também a merenda, preparada com todo carinho e segurança. Mesmo sem aulas presenciais, nunca faltou merenda no estado de São Paulo para ajudar os que mais precisam. Esperamos vocês. Use máscara. Governo de São Paulo. Estado de respeito. Falando agora para o ouvinte da CBN sobre o corredor norte-sul, no sentido Interlagos, corredor com trânsito carregado, pontos de lentidão da Praça Campo de Bagatelle até a Avenida do Estado. Depois o caminho melhora e o motorista só volta a pisar no freio já na zona sul da capital de São Paulo, pela Washington Luiz, na aproximação com a Ponte do Socorro. No sentido Santana, tem lentidão agora na Washington Luiz, um pouco depois da Nossa Senhora de Sabará, tem registro de ocorrência na via, aí o trânsito melhora, volta a ficar intenso no cruzamento com a Avenida dos Bandeirantes, depois tem redução de velocidade também na passagem pelo aeroporto de Congonhas. Antes do cruzamento com a Bandeirantes, tem lentidão na passagem pelo aeroporto, depois do aeroporto, aí sim, trânsito tranquilo. Tóquio Marine Aluguel, seguro de fiança locatícia que substitui o fiador e a caução com parcelamento em 30 vezes sem juros. Fale com seu corretor ou acesse tokyomarine.com.br. As definições de futuro foram atualizadas. Futuro não é mais algo que reserva surpresas. Ele vai ser o que você começar a construir hoje. Por isso, o Bradesco Prime tem crédito imobiliário a partir de 3,95% ao ano mais remuneração da poupança, com contratação digital para quem quer mudar agora. E consórcio alto a partir de 0,15% ao mês para quem quer planejar a compra do carro novo. Bradesco Prime. Conecta você ao melhor do futuro. Crédito sujeito à aprovação. Aqui é o Vinícius Marquesi, presidente do CREA São Paulo, participando da gravação do primeiro episódio do CREACast, uma iniciativa que vai ao ar a cada 15 dias para falar um pouquinho do mercado e de todos os segmentos das profissões da área tecnológica e trazer aqui a transformação do CREA São Paulo e aproximar o conselho de profissionais, empresas e futuros profissionais. Acompanhe o CREACast, o podcast dos profissionais das engenharias, agronomia e geociências. Uma realização do CREA São Paulo no site e aplicativo da CBN e também nas demais plataformas de áudio. O Guilherme Gimenez se despede dos ouvintes aqui do Jornal da CBN, trazendo sua última informação sobre o movimento na capital paulista. Guilherme. Vamos lá, Milton, já me despedindo de você. Um grande abraço para você, para a Cássia, para os ouvintes da CBN. Um ótimo final de semana a todos. E a gente termina falando de rodovias. Castelo Branco no sentido capital de São Paulo, com muita lentidão ainda, do quilômetro 33 até o quilômetro 25, ali na aproximação com Alphaville. Depois do 25, aí sim, boas condições até a chegada ao Cebolão. No sentido interior de São Paulo, Castelo com um trânsito um pouco mais intenso pela pista lateral, do quilômetro 21 até o quilômetro 23. Pela expressa, sentido interior, trânsito vale mais a pena. Aproveitando para falar também da Regis Bittencourt, que em direção à capital de São Paulo tem trânsito muito ruim entre Itapecerica da Serra e Embu das Artes, do quilômetro 286 até o 278, e no acesso à Avenida Francisco Morato. Com a Western Union, você transfere dinheiro online do Brasil aos Estados Unidos, Portugal, Canadá e outros países. Acesse wu.com ou baixe o app hoje mesmo. Chegou a hora de separar a camisa da sorte, preparar o churrasco e vibrar com o seu time. Chegou a hora de curtir os clássicos do Paulistão. Paulistão Sicredi, o clássico dos clássicos. O torneio de futebol mais tradicional do Brasil conta com o patrocínio da primeira instituição financeira cooperativa do país. E você também pode contar com o Sicredi. Acesse sicredi.com.br e abra sua conta corrente. Mais cedo, a Marcela Marcos falava conosco a respeito de dois protestos aqui em São Paulo, um deles na Avenida Tiradentes, inclusive causando interdição da via. Qual é a situação por lá agora, Marcela? Cássia, a Avenida Tiradentes foi liberada pouco após as 8h30 da manhã. Nesse protesto, que era um movimento do MTST por melhores condições de moradia, chegou até a interdição total no sentido do aeroporto de Congonhas, próximo à Estação Armênia. Não tem mais essa interdição, mas havia outro ponto que a gente comentava de manifestação do mesmo grupo na Avenida Senador Tancredo Neves, sentido Imigrantes, e permanece o bloqueio, então, na Tancredo Neves, sentido Imigrantes, na altura da Rua do Lago. A CET já informou que a PM e a CET também trabalham no local para organizar o trânsito. Apesar disso, Cássia, o trânsito ficou, apesar de não ter mais o bloqueio na Tiradentes, o trânsito ainda é muito congestionado desde a região de Santana, isso para quem segue pelo corredor norte-sul no sentido do aeroporto, desde um pouco antes da Praça Campo de Bagatelle até a aproximação, até um pouco à frente, na verdade, da Avenida do Estado. O trajeto pela Avenida do Estado até há pouco tinha uma longa fila de congestionamento, mas já está melhorando, o motorista já consegue seguir melhor sentido Ipiranga. Cássia. Muito obrigada, Marcela Marcos. Os principais debates do setor financeiro. Notícias, pesquisas, tecnologia e outros temas sobre a perspectiva de especialistas em todas as nossas plataformas. Febraban News. É inovação. É informação. É conexão. Acesse www.news.febraban.org.br. 24 horas por dia, todos os dias. Febraban News. É muito mais que news. Céu encoberto na região oeste, 16 graus. CBN, tempo e temperatura. Informações clima-tempo. A frente fria que chegou hoje ao estado de São Paulo trouxe ar bastante frio. O ar polar dessa frente fria conseguiu chegar até a região norte do país. Houve resfriamento lá nos estados do Acre, de Rondônia e também em Mato Grosso, no centro-oeste. Em São Paulo, ela também vai provocar uma grande queda de temperatura, especialmente em áreas do sul e do leste do estado. Porém, ela traz pouca chuva para a maioria das áreas. Somente o litoral é que fica em alerta para a chuva frequente no decorrer dos próximos dias. Na região metropolitana, hoje, tem previsão de chuva fraca e de chuviscos. Mas nas outras áreas do estado, somente o Vale do Paraíba, a Serra da Mantiqueira e o Vale do Ribeira é que podem receber um pouquinho de chuva. Nas outras áreas, por enquanto, o tempo permanece firme, apesar do aumento da umidade. As temperaturas hoje ficam em declínio, mas no decorrer do fim de semana elas voltam a subir durante o dia. As noites e madrugadas ainda serão frias. Aline Tóquio, da Climatempo, para a CBN. Despertar não é só abrir os olhos, é abrir os ouvidos, o coração. É se abrir para o outro e para o mundo. Abrir livros é abrir conversas, caminhos, horizontes. Cada vez que alguém desperta para a educação, infinitas possibilidades se abrem. Fundação Roberto Marinho. Despertamos futuros. A abertura de capital é um grande marco na história de qualquer empresa. Por isso, parabenizamos o Modal Mais, por ampliar o acesso dos brasileiros a investimentos e celebramos seu IPO na B3, a Bolsa do Brasil. Você que nos acompanha e quer mandar a sua mensagem para cá, pode escrever para o nosso WhatsApp, o número é o 999-11-9981. Mas se você estiver dirigindo, primeiro chega ao seu destino, aí sim. Mande sua mensagem com tranquilidade para cá. 8h52. Hora de expediente. Com Dan Stubak, José Godoy e Luiz Gustavo Medina. Bom dia para você, Dan. Muito bom dia para você, Milton. Muito bom dia para você, Cássia. Bom dia, Dan. Muito bem, senhoras e senhores. A sexta-feira chegou. Salve, salve. Bom dia, boa tarde, boa noite. Onde quer que você esteja, saiba que hoje é dia de Fever. Solta o som. Ah, muito bem. Vamos lá. Começa. Never know how much I love you. Never know how much I care. When you put your arms around me. I get a fever that's so hard to bear. You give me fever. É isso daí, senhoras e senhores. Uma boa sexta, o fim de expediente vem aí mais tarde. O fim de semana vem amanhã para descansar ao longo dessa semana difícil. Bom dia a todos. Bom dia para você, Zé. Oi, Milton, bom dia. Bom dia, Cássio. Bom dia. Bom dia, Deco. Oi, Milton, bom dia. Bom dia para todos. Confessar pra você que quando eu comecei, eu vi logo no início, eu achei que era Cássia Godoy cantando. Ai, ai. Quem canta muito bem é a Débora Freitas. É verdade, Débora Freitas tem um vozeirão. Mais que vozeirão, é afinada também. É importante. Você podia tentar agora um pouquinho, dar uma palhinha aí. Ah, agora desse jeito eu fico tímida, entendeu? Nós estamos ouvindo aí uma gravação feita por Cássia Godoy. Isso. Vamos lá. Enquanto a gente ouve Peggy Lee, Fever, vamos à votação de hoje. A Peggy Lee é uma cantora maravilhosa. Lançaram agora uma compilação dela de seus maiores sucessos. É pouco lembrada, mas é uma excelente cantora. Foi uma excelente cantora. Ó, a minha parte é estalando os dedinhos. Vamos à nossa votação. O gongo da semana. Vota lá, Zé. Vamos lá, meu, porque a lista tá grande, tem muito ouvinte participando. Eu vou mandar abraços aqui para vários dos nossos ouvintes. Bruno Pimentel, Cris Herédia, Vladimir Silva, André Alberto, Ana Maria, Thiago Claudino. Os votos se dividem, Milton, muita gente lembrando do massacre na escola de Santa Catarina. Tem a operação desastrosa ontem da polícia aqui no Rio, né, no Jacarezinho, um negócio inacreditável, maior número de mortos numa operação policial, uma cidade que faz muita operação policial e mata muita gente. Tem a história do Fluminense, que quem quiser ler depois, a peripécia que o Fluminense passou para jogar ontem contra o time colombiano no Equador. Assim, realmente, o futebol sul-americano, cada dia a gente fica surpreso com a quantidade de loucuras que acontece aqui no país. Eu vou votar, Milton, na história da CPI, da bancada do governo. Né? Eu tenho visto, eu tenho, né, assistido a CPI. É impressionante. A única coisa boa da CPI, uma das melhores coisas da CPI, que ela é toda gravada, registrada, vai para a história, a gente pode consultar isso o resto da vida, porque é incrível essa bancada do governo defendendo cloroquina toda a sessão. Senadores que não são médicos, que não têm a mínima ideia do que estão falando, defendendo um negócio que não tem comprovação científica nenhuma. O que, para mim, se essa é a estratégia do governo... Ih, perdemos. O Zé, acho que o Zé foi derrubado. É o quê? Só da CPI tá ligado, mano. Mas fica falando mal da CPI aí, vê o que acontece. Na hora que ele falava, é a estratégia do governo. Derrubar aqueles que estão falando na CPI. É isso. Caiu. Vai lá, Teco, vota enquanto isso. Olha, uma menção, o Zé falou da CPI, uma menção. De gongo, tem senadores ali, né, Milton, que a gente às vezes esquece que são senadores, mas que quando tem uma CPI dessa, a gente lembra que não dava para ser síndico de prédio, né, de prédio pequeno, né, porque, pô, não consegue articular a pergunta, não consegue ligar A com B, então dá tristeza de ver uns senadores ali, mas o gongo para a operação ontem no Rio de Janeiro, inacreditável, o que aconteceu, inacreditável que eles afirmem que seguiram todos os protocolos. Que protocolos são esses, né? Certo. Seu voto, Dan Stubach? É evidente que essa operação no Rio de Janeiro merece todos os gongos, nunca pode ser considerada uma operação normal, mas também a quantidade de mortos, enfim, algo a ser mais avaliado, visto, enfim. Mas eu vou ficar com o caso da Elisa Flemer, essa menina que passou na USP em quinto lugar na Poli, que já não é fácil de qualquer maneira, e ela passou fazendo aula em casa, né? O famoso homeschooling. Ficou mais famoso naturalmente por causa da pandemia, todo mundo estudando em casa. Mas ela estudando em casa, passou em quinto lugar na faculdade, na USP, e a USP não deixou, a justiça não deixou que ela cursasse. E aí ela já teve uma oferta de bolsa nos Estados Unidos e tal. Além do caso específico dela, que eu acho uma loucura a universidade não deixar uma pessoa que fez aula em casa, pelo pretexto de ter feito aula em casa, não poder estudar na faculdade, mais uma vez o Brasil abrindo mão da sua inteligência, né? As pessoas inteligentes estão indo embora, principalmente os jovens, naturalmente. É um caso muito visível na ciência. Principalmente ligado à educação, à pesquisa, as pessoas estão indo embora porque o país não quer, não se interessa. Vamos então ao próximo voto. Olha aqui. Cássia. É verdade. Perdão, desculpa aí. Estava tão preocupado que o Zé ia cair de novo que... Para chamar o Zé logo para o próximo voto, porque você viu que a gente tentou botar o Zé de novo, caiu de novo. Né? Mas então vai lá, vota você, Cássia, por favor. Voto na operação de ontem. O governador ainda disse que foi uma operação realizada com inteligência. Tá, porque o Zé tinha votado já, né? Tinha votado na CPI, né? Isso. Tá certo. Então vamos lá para o outro voto. Agora sim. O personagem da semana. Fala, Zé. Tô aqui. Personagem, tem a CPI da Covid, eu falei a história da cloroquina, né? Da defesa da cloroquina, que eu achei inacreditável pelos senadores. Tem a história da separação do Bill e da Melinda Gates. Muita gente, assim, o grande voto, assim, o grande personagem da semana, obviamente, entre os nossos ouvintes, é Paulo Gustavo. E eu voto junto com o Heitor, para mim, a grande história da semana é a história da quebra da patente das vacinas, muito por conta do movimento do Biden, né, de apoiar esse movimento. Só que o ouvinte tem uma ideia, de todas as vacinas distribuídas no mundo até agora, apenas 0,3% foram para os países pobres. Essa é a desigualdade mais clara que a gente tem no mundo hoje. Seu voto, Teco? Ah, Paulo Gustavo, Milton. Paulo Gustavo, acho que dominou, como era de se esperar, todos os assuntos desde o falecimento. Dan Stubach? Mesmo, Paulo Gustavo, sem dúvida. Cássia Godoy? Voto também no Paulo Gustavo, grande personagem da semana. E fechamos este nosso quadro aqui, olhando para o futuro. O que nós teremos logo mais no futuro do fim de expediente? Vai você, Dan? Temos uma pessoa sensacional, um jornalista de primeira, um craque, um escritor, um pesquisador, uma referência, Rui Castro. Fala mais, Teco, por favor. Rui Castro, quer que eu fale ou quer que o Zé fale? Você. Quero você. Flamenguista Rui Castro, autor de uma das maiores biografias de todos os tempos, Garrincha, e vamos falar com ele, em especial retomar a discussão sobre a Taça das Bolinhas e o título de 87, porque queremos paz nesse país. Afinal, vamos discutir o que importa mesmo, né? É isso. Zé, você quer fazer uma outra referência sobre o que pode ser discutido com o Rui Castro, além desse tema? Depois desse tema, nem sei se teria outro. Olha, Milton, vou falar com ele hoje. Tem o último livro dele, o Metrópole à Beira-Mar, fala do Rio dos anos 20, pós uma pandemia, pós a febre amarela. A gripe espanhola, desculpa. E foi um Rio extraordinário que aconteceu nos anos 20 que ele retrata nesse livro. Talvez seja uma esperança para todos nós. Tá certo, então. Bom programa logo mais, 6h30 da noite, meus amigos. Estaremos na audiência como sempre. Até mais. Tchau. Repórter CBN. Oferecimento Bradesco Seguros. Com você, sempre. Sexta-feira, 7 de maio de 2021. O Alto Comissariado das Nações Unidas para Direitos Humanos informou estar profundamente preocupado depois da operação contra o tráfico de drogas na favela do Jacarezinho, no Rio de Janeiro, e pediu à Justiça Brasileira uma investigação independente e imparcial. Na avaliação do porta-voz da instituição da ONU, a polícia não tomou as medidas necessárias para preservar as provas na cena do crime, o que pode dificultar a apuração do caso. Ao todo, 25 pessoas morreram. O Museu do Inhotim, em Brumadinho, reabre ao público hoje, depois de ficar quase 2 meses fechado. A liberação ocorre depois do avanço da região central, onde fica a cidade, para a onda vermelha do programa Minas Consciente. A fase permite a reabertura dos espaços culturais para a visitação do público, com todos os protocolos de segurança contra a Covid-19. O Brasil acumula 51 dias com média de mortes diárias causadas pelo coronavírus acima de 2 mil. De acordo com o consórcio de veículos de imprensa, o número ficou em 2.251 em uma semana, o que indica a tendência de estabilidade na comparação com 14 dias atrás. É o nível mais baixo desde 20 de março, apesar de continuar em patamar elevado. Também já são 106 dias com a média diária de mortes acima de 1.000. O balanço é feito com base nas informações das Secretarias Estaduais da Saúde. O Nepal pediu ajuda internacional para obter vacinas contra o avanço do coronavírus. Os hospitais estão lotados e o país enfrenta uma disseminação brutal da doença. O Nepal faz fronteira com a Índia, que se tornou o epicentro da pandemia, com registro de recordes seguidos de casos e mortes. No horário de Brasília, 9h04. Repórter CBN. As principais notícias do dia a cada meia hora. Fique agora com outras informações aqui na CBN. A manifestação do MTST por melhores condições de moradia bloqueia totalmente a ponte Eusébio Matoso no sentido do centro agora. Como reflexo, a Marginal Pinheiros, sentido Interlagos, tem lentidão com vários pontos de parada desde o Cebolão. Há pouco, o grupo interditava também a Avenida Vital Brasil, mas não há mais bloqueio nessa via. Nove e cinco. Saúde em Foco. Com Luiz Fernando Correia. Oferecimento Amil. Saúde mental é real. Acesse amilsaudemental.com.br e encontre ajuda. Dr. Luiz Fernando Correia, muito bom dia. Bom dia, Milton. Bom dia, Cássia. Bom dia, ouvintes. Bom dia, doutor. Bom, continuamos aí de olho no que acontece na Covid e na preocupação de algumas grandes lideranças. E essa preocupação vai para o Vaticano? Pois é, Milton. Eu achei muito curioso, né? O local onde estão reunidos desde ontem pessoas como o Dr. Anthony Fauci, aqui dos Estados Unidos, epidemiologista-chefe, Chelsea Hill Clinton, vice-presidente da Fundação Clinton, Cindy Crawford, né? Os CEOs da Pfizer, da Moderna, e, além desses, também o guitarrista do grupo Aerosmith, numa grande conferência discutindo saúde no Vaticano. Isso me chamou muita atenção, eu até fiz a inscrição, estou acompanhando a quinta conferência do Vaticano, capitaneada pelo Papa Francisco, né? Ele fecha o evento amanhã, começou na quinta-feira, ontem. E o mais interessante, Milton, é realmente... a gente, quando fala de Vaticano, a gente fica aquela coisa da tradição, né? Remete automaticamente na cabeça das pessoas a coisa ao local talvez mais conservador, um dos locais conservadores do mundo. Mas a conferência se mostrou de uma amplitude muito interessante, ou seja, tão líderes religiosos de todos os matizes, neurocientistas. Por exemplo, uma discussão que me chama a atenção vai acontecer hoje. Vai se discutir no Vaticano medicina regenerativa, que aborda tratamento genético. Uma conferência de neurociência, onde o guitarrista do Aerosmith se junta a cientistas de Harvard para entender como é que a música funciona sobre o cérebro humano e como é que a gente pode usar isso para ajudar as pessoas a se tratarem. E também a discussão principal de hoje, eu acho que é no mundo muito clara, que é essa equidade de saúde, ou seja, como a gente consegue levar a mesma saúde para todas as pessoas do mundo. Discussões éticas sobre inteligência artificial, telemedicina, big data, realmente me chamou muita atenção e eu acho que merece mais atenção do mundo essa conferência no Vaticano, Milton. Interessante, doutor Luiz Fernando Correia. Ainda falando de saúde, mais precisamente de Covid-19, o senhor tem aqui para a gente a atualização da situação na cidade de Tóquio em relação às medidas para tentar conter a Covid-19. A gente está prestando muita atenção na cidade de Tóquio, no Japão, de uma maneira geral, por causa da iminência dos Jogos Olímpicos. Qual é a situação por lá neste momento? Pois é, Cássia, a situação que vem de lá é... O governo japonês estendeu o estado de emergência em Tóquio e outras mais duas cidades. Além disso, outras cidades foram incluídas no... Mais outras três cidades incluídas nesse plano de estado de emergência para tentar conter o avanço do vírus. E a situação não está sob controle de forma alguma. E ontem a gente falou aqui sobre a vacinação dos atletas. Isso vem causando um desconforto no povo japonês, como era óbvio de se esperar que acontecesse, já que a vacinação lá está muito atrasada. E uma petição foi aberta no site change.org para pedir o cancelamento dos jogos. Já tem mais de, acabei de checar, tem mais de 235 mil assinaturas nesse momento e foi aberta ontem essa petição, ou seja, uma pesquisa feita pelo jornal Asahi, no Japão, mostrou que só 28% dos japoneses, nesse momento, apoiam a realização dos jogos. E 34% pedem que eles sejam novamente adiados e 35% acham que tem que ser cancelado de vez. Ou seja, uma situação bastante complicada. E o Japão, ontem, anuncia que vai conseguir trazer outras vacinas, enfim. Mas a situação lá está complicada. Bom, doutor Luiz Fernando, obrigado. A gente vai voltar agora na segunda-feira, mas sabe como é que é, né? Como diria Carlos Alberto Sadenberg, assembleia permanente. A qualquer momento podemos voltar em edição extraordinária para tratar desse ou daqueles assuntos, já que o noticiário aí em torno da Covid, com descobertas aqui ou acolá, ou com alguns absurdos, está muito presente aí entre nós. Muito obrigado, doutor Luiz Fernando. Um bom fim de semana. Bom fim de semana para você, Milton, Cássia, todos os ouvintes. E estamos sempre aqui ligados. Até mais, doutor. Até mais. Cara, você viu que o Marcelo tá com depressão? Isso aí é puro drama, pô. Saúde mental é real e não deve ser minimizada. Se você está passando por isso, acesse amilsaudemental.com.br e encontre ajuda. Amil, cuidado certo para você viver o seu melhor. Os principais debates do setor financeiro. Notícias, pesquisas, tecnologia e outros temas sobre a perspectiva de especialistas em todas as nossas plataformas. Febraban News. É inovação. É informação. É conexão. Acesse www.news.febraban.org.br. 24 horas por dia, todos os dias. Febraban News. É muito mais que news. Protesto em São Paulo, causando impacto no trânsito. Quem está monitorando essa situação e atualiza para a gente é a Marcela Marcos. Marcela. Cássia, tem o registro desse protesto agora na ponte Eusébio Matoso, no sentido do centro, com o bloqueio total. Esse grupo é uma manifestação, na verdade, do MTST, por melhores condições de moradia. O grupo passou também pela Avenida Vital Brasil, também pela Avenida Eusébio Matoso, mas não há mais bloqueio nessas duas vias. Agora mesmo é só na ponte, que tem esse bloqueio total, e que causa congestionamento, Cássia, na marginal do Rio Pinheiros. Já se formou uma longa fila de congestionamento no sentido de Interlagos, a partir já do Cebolão, afetando também a chegada pela rodovia Castelo Branco, e não fica até ali o acesso à ponte Eusébio Matoso. Esse congestionamento permanece um pouco mais à frente, como reflexo das interdições que houve na Avenida Eusébio Matoso, também na Avenida Vital Brasil, região do Butantã, também com trânsito bastante complicado em razão desse protesto. Protesto que também acontece, como a gente já destacou mais cedo, na Avenida Presidente Tancredo Neves. Essa manifestação em direção à rodovia dos imigrantes, também com bloqueio total. Então, portanto, nesse momento, esses dois pontos ativos dessa manifestação. Cássia. Muito obrigada. Estas foram as informações da Marcela Marcos. Acompanhe o CREACast, o podcast dos profissionais das engenharias, agronomia e geociências. Uma realização do CREA São Paulo, no site e aplicativo da CBN e também nas demais plataformas de áudio. A Infracommerce acaba de abrir capital na B3, a Bolsa do Brasil. Com atuação em alguns dos principais países da América Latina, a Infracommerce é especialista em soluções digitais para e-commerce. Parabéns pelo IPO e seja bem-vinda. Cássia, estou para trazer esse assunto já faz tempo aqui no Jornal da CBN. Eu digo faz tempo assim, porque a reportagem entrou bem mais cedo aqui no jornal. E aí, com uma série de compromissos que a gente tem aí, entrevista aqui, entrevista colar, bota comentarista, etc., acaba passando aí, até porque também não é o essencial no noticiário, mas que eu faço questão de lembrar. Nós mostramos e trouxemos uma reportagem sobre a discussão que ocorre ali em torno do estádio do Pacaembu. A Associação de Moradores é contrária à derrubada daquela arquibancada extra que tem o tobogã, que fica na parte de trás ali do Pacaembu. Dependendo do ponto de vista. Para mim é para de trás, né? Porque a entrada é pela Praça Charles Miller. Mas eu queria lembrar que essa discussão não é tão simples assim, porque se fala, mas aquilo vai descaracterizar um patrimônio histórico. Nós precisamos lembrar que, originalmente, não existia o tobogã. Lá naquele espaço havia uma concha acústica que acabou sendo derrubada na gestão Paulo Maluf, lá em 1969. E aí se construiu o tobogã para ampliar o número de... a lotação no estádio, etc., para se ter um número maior de pessoas. Mas originalmente ali não tinha, não. Aquilo lá, ali na ponta, era uma concha acústica, que aliás fazia todo sentido pra, dentro da concepção do estádio, que era criar um espaço não só para espetáculos esportivos, mas para espetáculos culturais também, que marcaram inclusive a inauguração e o início da história do Pacaembu. Mas por isso sim há muita polêmica sempre nisso. Derrubar o tobogã é mexer na estrutura? Na estrutura original, com certeza não. Jornal da CBN. Prancheta do PVC. Com Paulo Vinícius Coelho. Vai, botar lá no bolinho. Vem coisa boa aí. De canhota levantou, Fred subiu, não deu, a bola voltou na esquerda. Uma bomba, bingo! Kaique! Gol do Fluminense! Kaique! Lá vem Palmeiras no ataque, olha lá, cruzamento na esquerda para a direita, fecha o verde pro gol! Fernando chegou na entrada da área, voltou, o toque para a área, Diogo Barbosa para Turim de cabeça, gol do Grêmio! Não é por falta de gol, não, hein, o PVC? Bom dia. A gente foi pedir pro Pascoal para ele nacionalizar a abertura do boletim, nacionalizou. Mas enfim. O Aragua da Venezuela agora vai ser só água, depois do que ele fez ontem contra o Grêmio. Aliás, o Grêmio fez, né? A maior goleada do Grêmio nas competições sul-americanas, 8-0, e o Grêmio vai bem. O Luan está reagindo. Semana passada, nesse mesmo bate-horário, nesse mesmo bate-local, a gente falava que o Luan não tava andando, né? Por causa do jogo contra o Peñarol. Aí ele fez um bom jogo contra o São Paulo e fez um bom jogo ontem contra o Huancayo. Huancayo parece nome de jogador, né? Huancayo. E o Corinthians tem 5 pontos a menos do que o Peñarol, vai ter que ganhar do Peñarol na quinta-feira da semana que vem. Mas tá, tem esperança ainda de classificação num grupo que só classifica um. Grande primeiro turno do Fluminense. Um pecado cair que tá vendido já pro Manchester City, mas o Fluminense, ele quando teve aquele pacotão de reforços, com a chegada de Casares, Manuel, David Braz, eu julguei que o Fluminense estava reforçando o elenco e não necessariamente o time. E no fundo, esse primeiro turno confirma isso, né? Porque o Fluminense tem um time com 4 titulares que são da base e ao mesmo tempo consegue revezar jogadores, colocar jogadores expressivos no decorrer das partidas para descansar e para rodar, para mudar a característica. E o Fluminense está empatado com o River Plate. O River Plate empatou ontem também. Se eu olhava para o grupo, dizia, grupo difícil, chato, 2 viagens para a Colômbia. Acabou sendo uma viagem para a Colômbia e uma viagem para a Colômbia como escala para o Equador, porque o jogo teve que mudar para Guayaquil em função dos protestos na Colômbia. Toda uma logística difícil e o Fluminense volta com um empate e depois de ter empatado com o River Plate também, vira o turno com 5 pontos e com muita esperança de classificação. Esse Kaique aí é aquele menino de 17 anos, né? Jogador mais jovem da história do Fluminense a fazer gol em Libertadores. É, o pecado ele tá vendido, mas assim, fazer o quê? O Fluminense tem que se recuperar financeiramente e para isso descobre os jogadores e negocia os jogadores. Dá para fazer um timaço só com jogadores que o Fluminense negociou nos últimos anos. Os bons, como o Pedro, como o Gerson, que voltaram da Europa para o Flamengo. Dos bons, como o Scarpa, que está no Palmeiras. Dos médios... Quem, desculpa, perdi. Luciano entra nessa daí, não? O Luciano não foi revelado no Fluminense, mas tá. De revelações, o Ibanez, que joga na Roma, da Itália, o Ayrton Lucas, que foi para o Spartak de Moscou, aí já estou falando dos médios, né? Mas tem jogador de todo tipo que o Fluminense revela. O problema do Fluminense é conseguir equacionar suas contas para poder revelar jogadores como o Kaique e manter esses jogadores para ser competitivo. Mas o Fluminense está muito competitivo. Tem um problema logístico agora, eu acho o jogo de domingo do Campeonato Carioca enroscado, porque a Portuguesa tem bom time, porque o Fluminense, mesmo jogando com um time completamente diferente do de ontem, vai precisar da compreensão de que a viagem foi muito difícil, o Fluminense vai ter que voltar do Equador para a Colômbia, da Colômbia para o Rio de Janeiro para jogar domingo, uma partida decisiva. Agora, o Fluminense está honrando o seu próprio nome na competição mais importante, na Libertadores. Estamos falando, estamos vendo, estamos respeitando o Fluminense na América do Sul. Agora, PVC, dando aquela olhadinha no Paulistão, o que está acontecendo com o Santos, hein? o Santos corre o risco de rebaixamento na última rodada. É muito difícil que isso aconteça, porque o Santos precisa de um empate só contra o São Bento para evitar o vexame histórico. O Santos já está eliminado. A última vez que o Santos foi eliminado na fase de grupos do Campeonato Paulista foi em 2008, mas naquela ocasião classificavam-se apenas 4. A última vez que se classificaram 8 e o Santos ficou fora foi em 2003. A pior campanha de todos os tempos do Santos foi em 1976, quando foi 13º colocado, e o Santos está em 14º. Está em 14º se perder para o São Bento, mas é São Bento na Vila Belmiro. A tendência é o Santos ganhar e evitar o rebaixamento. Mas chegar na última rodada correndo risco de rebaixamento não é a história do Santos. Você sabe que já a minha primeira pergunta do dia já foi provocativa para mim, né? Porque a pergunta é: nunca nenhum time de São Paulo caiu para a segunda divisão, ou dá para dizer que o São Paulo caiu em 90? O regulamento do campeonato de 90 dizia: não haverá descenso. Razão pela qual eu sempre alimento. Eu pego o regulamento, leio o regulamento e não tinha descenso. Era um golpe da gestão Fará na época, mas o golpe não foi depois do campeonato de 90. Foi antes do campeonato começar, para encher o campeonato e depois lá na frente diminuir pela metade. São Paulo não caiu em 90, o Santos pode ser o primeiro grande rebaixado no estadual de São Paulo. Aí alguém vai mandar mensagem, vai explodir o Twitter, vai explodir as redes sociais, mas é o que o regulamento de 90 diz. Você já está querendo provocar polêmica logo cedo, é isso? Não, eu provoquei... Quer começar a sexta, sim. É, provocado cedo. Só voltar para a história que você falou do Pacaembu no noticiário local, Milton. Ah, vamos lá. Então vamos lembrar... Vamos primeiro situar nosso ouvinte. Tem uma discussão em São Paulo, porque, claro, Pacaembu, nesse processo aí de concessão, vão retirar lá aquela arquibancada que tem lá atrás, o tobogã. E aí fica a discussão, mas vão tirar, pode tirar, vão mexer no projeto original ou não? O que eu comentei é que lá atrás era concha acústica originalmente. Era, e assim, é engraçado, eu vou lembrar do seu Manolo, fiscal da Federação, que conta que em 42 o público de São Paulo e Corinthians tinha 72 mil pessoas. Como é que tinha 72 mil pessoas se não tinha nem o tobogã, seu Manolo? Ele falou, a gente comprava caixa de laranja na Praça Salismina, ele trazia, e quando lotava a arquibancada, você descia e ficava no alambrado. O alambrado lotava, você pegava a caixa de laranja deitada e subia na caixa de laranja e via o jogo. Depois subia na caixa de laranja em pé e fazia uma terceira fila atrás do alambrado para ver o jogo. Eram outros tempos. Eu sou a favor do Pacaembu. A gente precisa resolver a situação do Pacaembu. Precisa ter futebol, espetáculo no Pacaembu. O Pacaembu não pode ficar com essa discussão por 3 anos... privatiza, não privatiza, demole o tobogã, refaz o estádio, faz o estádio para 20 mil pessoas. Tem que ter o Pacaembu. Eu acho inacreditável que as pessoas saiam do Brasil para ir à Argentina, quando pode ir, né? Porque a gente está com dificuldade de viajar, para ir no Museu do Boca, no Estádio do Boca, que é mítico, mas é antigo, é surrado, está velho. É patrimônio histórico, mas está antigo, é um estádio antigo. E que a gente... passe, eu acho um dos espetáculos da cidade de São Paulo mais bonitos quando você passa na Praça Charles Miller à noite e olha para o Pacaembu iluminado. Nas últimas vezes, nem iluminado ele está. A gente precisa do Pacaembu. Resolver a situação do Pacaembu. O tobogã não é o mais importante. Aliás, como você falou, não é importante, porque não é nem original. Muito obrigado. Valeu, um abraço grande, bom final de semana, bons jogos. Obrigado, Milton. Até segunda, Cássia. Até mais, TVC. Até segunda. Olha aqui, ó. Um dos destaques que nós tivemos hoje no Jornal da CBN foi a entrevista que Cássia, Fred e eu fizemos com a Subdefensora Geral do Rio de Janeiro, Paloma Lamego, a propósito da operação realizada ontem pela Polícia Civil no Jacarezinho. Ela disse claramente ali que, pelo próprio número de pessoas mortas, fica muito evidente que essa foi uma operação mal sucedida. 25 pessoas morreram. Um policial, logo no início da operação, depois 24 outras pessoas. 3 mandados judiciais foram cumpridos para uma polícia que diz que foi para lá para fazer prisões, ter apenas 3 mandados judiciais, parece muito pouco. De acordo com a corporação, de acordo com a Polícia Civil, 24 mortes eram traficantes, né? Falei que um deles era policial civil, mas 24 mortos eram traficantes. A subdefensora geral também disse na entrevista aqui para a gente que a retirada dos corpos do local, da maneira como fez, de gente que estava morta, prejudica a investigação. Paulo Lamego ainda afirmou que a apuração do caso deve ser realizada por peritos independentes. A entrevista completa com a subdefensora-geral do Rio de Janeiro, Paloma Lamego, está disponível para você no site, no aplicativo da CBN e também no podcast do Jornal da CBN. 9:26. E agora? E agora o que você vai ouvir no seu rádio é a crônica mais bem-humorada do rádio brasileiro. A crônica política mais bem-humorada do rádio brasileiro. Vamos rodar? Eu vou de sucupira, é com a alma fervente de indignação que venho fazer ao povo uma denúncia da mais sumíssima gravidade. É um vírus novo, ninguém sabe se nasceu em laboratório ou nasceu por algum ser humano ingerir um animal inadequado. Mas está aí. Agentes internacionais em conluio com a oposição antipatriotista e antissucupirana querem impedir que Sucupira trilhe o caminho do progresso. Os militares sabem que a guerra é química, bacteriológica e radiológica. Uma trama subversiventa, um plano maquiavelista está em marcha. Se chama de guerra química e tal, e aí a gente está dependendo, nós estamos na mão dos chineses. Não é momento de a gente cutucar ninguém. Eureka, seu, eureka. Achei o fim da meada. Substâncias atômicas cuja propriedade e efeito a gente até desconhece, somente em países de tecnologia muito avançada. Será que nós estamos enfrentando uma nova guerra? Qual o país que mais cresceu seu PIB? A agência internacional a serviço de que potência? Não vou dizer para vocês. Pra frente, Sucupira! Todos vós sabeis que tenho dado meu suor e o meu sangue pela grandeza de Sucupira. Mas esses maus sucupiranos recebem ordens de potências estrangeiras interessadas em manter o nosso povo no atraso e na dependência. Conclamemos o povo sucupirano a se levantar e a protestar. Queremos o nosso direito de ir e vir. Ninguém pode contestar isso. Eu já estou cheio dessa sofismática legislativa. O presidente estava sem máscara na inauguração. Já encheu o saco isso, pô. Eu baixo uma portaria. Peço a Deus que não tenha que baixar esse decreto. Mas se baixar, ele será cumprido. E não será contestado esse decreto. Não ouse contestar. Quem quer que seja. Eu não sei o que eu vou dizer para o representante da sua excelência. É, o senhor chegou a participar de algumas das reuniões ministeriais com o governo, com a presença do filho do presidente da República? Eu não lembro, é difícil. Tem um ano também, é difícil lembrar. Está precisando de um chá de lembrança, né? Eu não me lembro, eu não me coiso. Porque eu vou fazer umas perguntas daqui a pouco, talvez se não se lembrar, não adianta. Presidente. Trazer uma pessoa para depor que não lembra. Eu não sei, eu não me lembro. Vossa Excelência compartilha da opinião do presidente da República sobre o tratamento precoce, especialmente sobre o uso da cloroquina para pacientes de Covid-19? Ele é apenas o cérebro de toda essa conspiragem para querer apear da prefeitura. De outro modo, você não se explica que ele está sempre atravessado no meu caminho, que nem cobra pronta para dar o bote. Eu não veio aqui para fazer justiça nem para punir os indivíduos apetrechados de caráter ou de moral. Ele veio aqui com objetivos escusos. As falas do Bem Amado foram cedidas pelo acervo da TV Globo, o texto é de Dias Gomes e a interpretação de Paulo Gracindo. A edição é de Edmilson Fernandes e Cláudio Antônio. Participaram deste Jornal da CBN Pascoal Júnior, Débora Gonçalves, Yasmin Caetano, Isabela Ares, Bruno Teixeira, Frederico Goulart e a Cássia Godoy. Bom dia para você, Cássia. Até logo mais no CBN Brasil. Bom fim de semana. Bom fim de semana para você e para todos, Milton. Até mais. E para todos que estão nos acompanhando agora e que estão mais bem informados, aproveite a sua sexta-feira, que já está no ar. Rede CBN, top de 5 segundos. Repórter CBN. Oferecimento Bradesco Seguros, com você, sempre. Sexta-feira, 7 de maio de 2021. O volume de venda do varejo brasileiro caiu 0,6% em março na comparação com o mês anterior. O resultado negativo